congestionado. O motorista que passa pela saída do Rodoanel encontra dificuldade. 97, estádio 97, estádio 97, estádio 97, estádio. E trânsito parado, um caos anunciado. Já tô alucinado, parado. Mas pra minha alegria, eu com tanta sintonia, encontrei na energia o estádio. Meu time fez gol, ganhou de 3-0. Meu humor melhorou. Na 97 estádio começou. 97 estádio 97, estádio 97, estádio 97, estádio. Tá no ar, estádio 97, oferecimento de Polo Ar. Com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima. Acesse poloar.com.br. BV Financeira, precisando de dinheiro? A BV tem a solução? Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV, você sempre pode mais. Estomazil, alívio imediato e boa digestão pra gente comer sem medo. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tá no ar mais um Estádio 97. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem aí, gente? Com sol a pino a essa hora. Tudo ótimo. Desde as 6 da manhã, meu Deus, era um forno. Aliás, é verdade. Aliás, o sol vira a pino, né? Sauna, né, cara? Depressão, assim, o Zé é meio assim, deixa a careca um pouco, assim, pro passageiro. Fala assim, ele sai no sol, parece que fica fritando. Tá? Ele que anda na Paulista de ponta a ponta. É, o apelido dele é careca bronzeada. Meu, eu adoro fritar, meu. Você adora? Ah, é? Não, é verdade. É. Não, é porque dá um bronzeado, né? E meu? O Tobias? Ah, o Tobias não gosta. Ele tem a pelinha branca, né? É muito branquinho. Ele é quase transparente. Não, né? É engraçado, mano. É quase transparente. É, e com uma gotinha de protetor, a gente já. Corpo inteirinho já. Você lembra aquela vez que você foi passar bronzeador e quase morreu afogado? É verdade. Tadinha do Tobias. Você lembra, Tobias? Você lembra? Ele tá vendo o jogo do Palmeiras. Mas eu nunca. Mas o engraçado é que eu nunca vejo ele. Você nunca vê? Não. Oh, peraí, que ele tá no meu colinho, vai. Pula. Aí, ó, você viu? Continua não vendo o calção? Meu, ele parece o Mario, ele fica cabeceando o cogumelo. Cabeceando o cogumelo? Ah, aí, mas ó. Ele come os cogumelos também. Ah, é. Não, eu como antes. Vamos às manchetes do Estádio 97. Seu Bento, acho que tá em viagem. Pra variar, né? Seu Bento está em viagem. Como viaja? Se não me engano, ele disse que ia abrir aí. O seu Bento agora virou DJ, quer abrir turnê do Marcos e Belucci, esses negócios aí. Como viaja o seu Bento? Ele tinha tudo certo pra abrir uma do Rick Renner, é a dupla que eu vou. Mas Marcos e Belucci é da hora também, o sertanejo. Eita! Eita. É, eu vou comprar um CD pra você. Olha, tá também, ó, viu, sobre eu gosto demais de Rick Renner e de Lucas Luco também, viu? Você gosta de tudo, né? Hoje eu vou passar uma promoção aqui mais tarde, o Sombra vai me chamar. Daqui a pouquinho? É a hora que você quiser, tem uma promoção muito legal que vai estrear hoje. É verdade. Você tá a postos. Tá, apostos. Eu vi a van da rádio lá, a Pampa. Você viu? Parada na Mogi Bertioga ali, com o alerta ligado. Ah, e não, essa daí é outra. A gente transformou a cara, a van na Pampa. Ficou bem legal. Você transformou a cara, a van na Pampa. É, pro ouvinte saber mesmo, né? Identificação da rádio, né? Eu vi ali parado o carro. A Pampa enterrou na areia lá, sumiu. A Pampa enterrou. Olha, e por falar em promoção, olha que maldito que eu tô sendo, ó. Ó, louco no gol. Olha o avião do estádio passando a primeira vez. Olha aí, olha o avião do estádio 97. Até arrepio, viu? Já passou uma vez, hein? O avião do estádio que vai te levar a Barcelona para assistir Barcelona e Real Madrid, naquela terra encantadora que é a Catalunha. RG, como foi a sua primeira noite sabendo que é você que vai levar os ouvintes? Que você pegou esse avião aí. Então, cara, aí cheguei em casa. E a família, como foi? Aqui eu acesso pouco, né? Essa coisa de rede social, quando eu ando no Twitter, Facebook. Eu cheguei em casa, fui entrar no Twitter e no Facebook. Cara, a multidão. Dando parabéns. Porra, curtindo. Eu não sabia que tinha tanta gente torcendo pela minha conquista nessa É que eles estão vendo o ano que o Santos deve ter, e aí os caras já começam aí, então, aí que alegrar seu ano. Aí eu fiquei pensando nisso, falei, pô, esses caras cara não querem eu sofrer, mas é muito legal. E claro, repercussão em casa, puta, todo mundo. A esposa, né? Os filhos. A esposa já arrumou a mala. Mas não pode levar acompanhante? Já não tem? Não. Mas, vai por conta. Vai por fora. É outro esquema. Ah, é? Sim. É mesmo? É realmente muito rico. Então, olha, aproveita e fala aí com o Marcão aí, meu. Porque os caras estão com as promoções de passagem aí da Singapore Airlines sensacionais. Você acha que eu tô dormindo? Marcão, tudo certo? Tudo certíssimo, meu amigo. Só esperando os detalhes. Eu não queria queimar a largada, Sobrão. Eu posso falar que o RG vai poder fazer daqui a pouco no programa? Ah, diga. Ele vai poder escolher dois integrantes do Estádio 97 pra viajar junto. Ah, E o RG queria mandar a esposa de navio, só ele. Esse é o Big Brother, né? O RG, eu paro com a risada hoje, meu brother. Eu paro com a risada hoje. Você é muito Big Brother, viu? Mas daqui a pouco a gente vai continuar falando um pouco mais da promoção, que tá muito legal, a promoção avião do Estádio 97. Mas agora vamos com as manchetes, começando pelo porco. Porco da vó Olímpia. Porco que tá jogando agora a copinha, né? Tá então jogando. Não, o porco tá jogando é o porquinho. É o porquinho. A copinha é o George. É a copinha sub 25, né? É, então é 1-0 pro sub-20. Porco em cima do Vitória. Ah, é gol! Gol de quem? De novo? É gol. Não, eu tô comemorando esse. Tá comemorando esse ainda. É gol de quem? Foi do Gabriel Henrique Cristo. Ele perdeu o gol, viu, Moito? Tá no primeiro tempo. É isso que eu ia falar, eu vi o gol que ele Alguém perdeu. Alguém tem que chegar pra ele e falar, você é bom. Mas quando aparecer o goleiro na frente, não precisa cortar outro, tem só que chutar. Futebol é sempre. Começar a baixar a bolinha. Palmeiras devia ganhar presuntinho, Scope. Meu Deus. Nossa, e o Paulo Nobre aí disse o seguinte, viu, vó? E estão atrás do Tobi aí, o Boca queria o Tobi. O Boca é o Tobi, né? Mas o Paulo Nobre falou que não, que ele não vai negociar o Tobi. E ainda falou uma frase aí, olha. Eu negocio o meu Tobi na hora. Eu libero o Tobi. Boca no Tobi? É verdade. Ó, e ele falou o seguinte: o Tobi é o nosso xerifão. Olha, Ô, Moita, posso falar uma coisa? É. Dos argentinos que eu mais gosto é o Tobi e o Alioli. O Alioli. Alioli. É. Aliás, um espaguete alioli é muito gostoso. Um brócolis. Não vem estragar. Você não sabe, é com brócolis. Ah, Portugal. Vai pro inferno. Não, brócolis é nojento, cara. Não, brócolis já não é bom. Brócolis, é, faz você peidar parecendo que tem um cadáver. Espaguete. Olha, brócolis é excelente. Espaguete, alioli. O brócolis é um dos melhores alimentos que existem na natureza. É ruim e faz peidar. Mas não precisa estragar o espaguete, né? Espaguete alioli com bom queijo. Grana. E aquela farofa de pão é o que tem. Farofa de pão no espaguete? O italiano. Meu, você tá meio louco, hein? Eu vou ensinar. Como é que é? Vamos exclamação. Você pega o pão. Momento cantina. Você pega o pão duro. Você pega o pão dormido, durinho. Esfrega. Pega o pão duro, se não quiser ir. Passa no ralador e fica uma farofinha. Certo. Aí você leva com azeite pra panela. Tá. Dá uma escurecidinha nele. Tá. Aí você põe com queijo em cima do macarrão. Meu amigo. É mesmo, olha. Meu amigo. Vamos experimentar. Vamos experimentar. Grana padano assim em cima, hein? Olha, Mota. O dia que você quiser, eu faço. Tem que ser aquele de R$79 o quilo. Eu faço macarrão. Aquele que é um pedacinho desse tamanho é R$25. É. Eu faço macarrão ao pasto. Delicioso, viu? Como que é, vovó? A macarrão ao pasto. Ao pesto! Ao pesto! O meu fica ruim, eu não sei fazer. Ao pesto! E é bom, muito bom também. Ao pesto com pignone. Muito bom. E antes de tudo, não, Portugal, você não vem inventar. A última vez que você inventou, você meteu o brócolis no espaguete e estragou tudo. Brócolis no óleo. Caralho, vai estragar tudo, meu. Tudo estraga as coisas. É igual. É que nem a porra do Benjamin que vem com a feijoada de frango. Feijoada. Isso é nojento. Feijoada espaguete de brócolis. Isso é nojento. Nada de frango. Você vai comer aquele sorvete de iogurte? Como é que chama aquilo que tá na moda? Ice iogurte. É. Palha mexicana. Tem nome de desenho? Você vai lá, ao invés de você pegar o iogurte e um negócio, você põe. Aí põe. M&M, põe não sei o quê. Parece um põe um milhão de coisa no sorvete. Entendeu? As coisas mais simples. Mas sem graça. E olha, o Nobre. Faz isso aí. E depois você escreve o livro assim, A Caminho da Diabetes. É, exatamente. Exatamente. Ô, vovó. E o Nobre falou mais aí, tá animado com a melhoria financeira do clube, comemorando aí 80 mil sócios do Palmeiras. Ainda não chegou, tá chegando. É, disse que já chegou. Não, 76 mil, a avó tá acompanhando aqui. Ah, tem acompanhamento minuto a minuto? Tem um minuto, o que a gente pode acompanhar, né? Como assim, de minuto a minuto? Ó, mas é uma avó moderna, você viu que ela tá acompanhando. Que o meu neto, o Norberto, ele manda pra avó. Bateu 76. Falaram pra mim que tava 80 já. E ele falou o seguinte, que essa semana espera fechar o patrocínio aí do Palmeiras. E pelo que ele disse, patrocínio. Ele tá muito animado. É. E o time como Palmeiras, viu, Moita? Já devia Mota? Já devia ter patrocínio há muito tempo. Mas se vier esse ano, vai cumprimentar bem um ano de financeiramente bom. Exatamente. É, mais uma coisa boa. Lembrando que nós já guardamos reforços para iniciar o trabalho no Palmeiras. Mais reforços? Eu sei que isso sempre gera muita discussão no programa, mas eu reafirmo. Se não fosse o Paulo Nobre conseguir avalizar aqueles empréstimos e conseguir amortizar toda aquela grana, meu amigo. Mas será que o Domenico, quando voltar, vai dar o braço a torcer e reconhecer que o Paulo Nobre foi um baita cara pro Palmeiras? Eu, na minha opinião, vou falar uma coisa, bicho. Ele vai falar que ele é mais complicação. Olha, eu não sei nem que o Palmeiras, se o Palmeiras vai ganhar alguma coisa, se vai jogar bem ou não vai. Mas vou te falar, que o Paulo Nobre quebrou um galho com o Palmeiras, gigante. E ouvindo, ouvindo a entrevista do Paulo Nobre, totalmente, eu concordo e digo o seguinte, estaria na mesma condição ou pior que o Santos. E posso, estaria igual o Botafogo, agora quando a avó defendia, os caras chamavam no Twist, sabe aqueles... Twitter. Ai, Nobre, você faz parte das Nobrete. É isso. Nobrete? O ano da Série B, gente, você monta qualquer time e sobe. O ano seguinte, ele pegou os refugos. Tem que reforçar, né? Aí Deus abençoou. Agora tem dinheiro e ele botou a casa em dia. Então parabéns ao Nobre por isso. Ele mesmo assumiu que no caso do Kardec, ele errou. Kardec. Ele assumiu isso. Agora, assumiu. Financeiramente, ele foi muito bem. Acho que embaixo, vou só pensar que ele não fez nada disso, então assim... Como muitos pensam, ele avalizou, vai receber o dinheiro de volta. Ele não fez. É, mas só que, assim, só que ele avalizou um negócio lá para receber 1% ao mês. É. E vai ver. É um juro barato. Vê aí quanto é. É um juro bem barato. Mas não é de graça. Tudo bem, mas gente, mas é. Ele fez uma bosta tudo pra receber o dinheiro de volta. Você viu que ele explicou? Claro, ele não tá dando. Não é trouxa, mas ele não fez. Você viu que ele explicou? Aí, Barba, beleza? Do jogador argentino, gente? Não, não. Se ele tivesse adiantado as cotas, quem adianta as cotas, vai lá na Globo. Com Pires na mão. Não vai na Globo, vai no banco em que a Globo. E desconta. E ele fala que esse ano seria em torno de 27% você perderia. É claro. Agora, vai vendo. Mas Sombra, posso falar? Se você vai pegar um adiantamento de 50 milhões, você vai pegar quanto? Tira aí. É, vê quanto você vai pegar de 50. Só falar uma coisa. Ele não fez em nenhum momento pra poder ganhar dinheiro em cima. Tanto que ele pegou o jogador e se vender um real acima do que ele pagou, vai pro Palmeiras. Ele fez pra ajudar mesmo. E isso tem que dar parabéns. Ele falou que emprestou a juros, mas os juros dele não tem nada tem que a ver dar parabéns. Com juro bancário. Se vai ganhar não, o Sombra tem razão. É outra coisa. Não, é verdade. Mas uma hora a conta vem, hein? Hã? Uma hora a conta vem, velho. Quando a esmola é demais, Mas não é. O que ele fez. No meu entender, o que ele fez, cara, é o seguinte: ele pegou uma dívida gigante que o Palmeiras tinha. Ele comprou essa dívida. Ele assumiu. É como se ele tivesse assumido essa dívida. Ele se tornou o credor disso. E agora ele se tornou o credor. E ele deixou pra... Olha, eu peguei toda essa dívida. Em vez de vocês pagarem pro banco com juros gigantes, vocês vão pagar pra mim em 10 anos. Sim, Sombra. Com 1% ao mês. Perfeito. Então, se o Palmeiras gastava 4 milhões ou 5 de juros ao mês, agora vai gastar muito menos. Mas ele pôs a cara na frente do atropelamento. Ele tomou a pancada maior e... Quando você tira alguém da sarjeta, ou quando você salva a vida de uma pessoa, essa pessoa lhe deve. Lhe deve. E mais cedo ou mais tarde, a vida lhe cobra. Mano, é verdade, lógico que é. Até porque, mano, ele explicou uma coisa sobre a... Eu tô falando com relação à parte financeira. Quando, com relação a tudo. Quando o banco o branco não gosta de emprestar pra time. É banco, vô. Porque é time popular, depois o time não paga e a imagem do banco fica não ruim. Não é que é time popular. Ele disse isso, a explicação dele é essa. Porque, por exemplo, se o Palmeiras não paga e o banco vai pra cima, aí a imagem do banco vai se queimar com 16 milhões de... Por isso que o banco não gosta de emprestar. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu não acredito muito. Eu acho que é o seguinte, é que o cara fica preocupado de não receber mesmo. O banco fica preocupado de não receber. Sim. Eu acho que esse é o problema, cara. Mas o... Tá certo que o nego vai ficar fechando conta e banco por causa de time. Ah, lógico. Não, mas não é isso, Sombra. É coisa de meia dúzia de nego radical aí. O próprio Paulo Nobre, ele falou que com relação aí aos clubes de futebol, quando eles vão sentar na frente de um gerente pra pedir dinheiro e os gerentes dificultam ao máximo, é justamente pelo fato de você daqui a pouco começar a dever e o banco ir lá e começar a cobrar o clube na justiça. Isso daí faz com que muitas vezes o banco ele fique com a imagem arranhada perante alguns clientes. Isso é fato. Quem falou isso foi o Paulo Nobre pra gente. Ah, mas ele falou. Mas assim, mas eu não acho que esse é um argumento. Sim, sabe, não. Pô, não é essa se, a maior causa. Cara, ele se, tem uma se uma instituição cursos. Financeira vai lá cobrar o banco na justiça, se, o neguinho que chega e vai achar que o banco agora não é legal por causa disso, porra, desculpa, mas. Mas é que tá, sobrar o torcedor é passional, cara. É, a cabeça de miolo. É o mesmo cara que não toma leite que é parmalate. Ah, é o meu, não vou beber desse leite. Mas o torcedor é passional, gente. Acontece isso. Mas é isso. O torcedor inteligente, ele não vai entender que foi o banco que ficou com a imagem arranhada. Quem tá com a imagem arranhada é o time dele que tá pagando o banco. Bom, continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte a corretora ou acesse hdi.com.br. Vamos falar do Santos. Ah, RG. Olha, o Santos não está morto, RG. É. Claro que não. Tô falando isso faz tempo. Como assim? Não, mas quem teve... matou o Santos? É. Mas tava na UTI, quando todo mundo começou a sair, todo mundo mostrava. Teve muita gente. É. Então o Santos não está morto, RG. Tanto que hoje, surpreendentemente, aconteceu uma coisa fantástica, né? Sim. O Walter, do Fluminense, o Gordinho, foi oferecido ao Santos. E a diretoria está analisando. Os caras também querem se livrar de e os caras estão analisando. Manda o Gordinho pra baixar. Oh, mas se ele me perdesse 20 quilos, RG, tava bom. Mas, ô, Mota, eu vou te... vamos ser sinceros e honestos. Ah. Depois da passagem do Damião pelo Santos. Ele joga, nada, muito mais que o Rio, hein, RG? Nada pode ser pior. E vai fazer mais gol que o Rio, que o Damião, certeza. Eu não duvido. E ele é simpático. Eu não duvido. É um cara que vai fazer, vai criar um vínculo com a torcida. Escuta aí, tecnicamente ele é melhor do que muito. Tecnicamente, ele tá gordo. Mas com a bola no pé, ele sabe jogar. Bom, o Santos já teve um gordinho que arrebentou muito, né? Mais que tem o segundo. Quem? Edu, né? Edu também tem problema com peso. É o Coutinho. O Coutinho também. Né? Ó. E o mas Santos... era outra época também, gente. E... tô brincando. E aí, a diretoria. Aparece o Walter Gordinho pra arrebentar também. A diretoria do Santos está em Coritiba. No Coritiba. Sim. De repente, pra trazer um zagueiro, que é o Leandro Almeida. Bom jogador. E o Vanderlei, o goleiro. É bom goleiro, hein? E tem, tem um papo aí de patrocínio, né? Sim, então, também. Então, conversando. Cara, e o Santos acabou de recusar uma oferta aí do Torino da Itália pelo Lucas Lima. Esse é um bom jogador. Se puder segurar, vai ser legal. Eu acho que bom. E há pouco tempo o Santos renovou o contrato com ele, tudo prevendo isso, né? Acho que vai ser muito legal. O importante é isso aí. É ir tentando acertar a casa, né? Aquela coisa, eu acho que é muito importante hoje em dia, o passo não maior que a perna. Uhum. Né? Você se organizar dentro daquilo que você pode. Não ficar, não entrar nesse espírito de competição que o Corinthians fez, que o São Paulo fez, que o Palmeiras. Tem que ser, viver fazer o seu, né? A sua realidade. É a partir da sua realidade e do seu equilíbrio que você vai vencer e alcançar. Sempre foi assim. E que vai mudar agora? E, ao contrário que todo mundo pensava, está se movimentando, né? Coisa que todo mundo pensava que ia ficar paralisado. É, tantos, mas né? Eu nunca acreditei. É só contar com molecada, nunca né? Nunca acreditei nisso, né? Claro que existe, tem que ter um equilíbrio aí, o equilíbrio tá nessa mistura, né? Então é esperar que realmente o Elano volte jogando bola, é esperar que o Ricardo Oliveira volte jogando bola. Nossa, mas bola, o Elano tem uma pinta, entendeu? De ex-jogador em atividade, hein? É, mas dentro, Sombra, dentro do contexto atual, é um cara que volta pra, guardar as devidas proporções, a volta do Elano eu considero como a volta do Kaká pro São Paulo. O Elano tá voltando pra resgatar uma imagem que ficou meio, sabe, pra sair... quando ele estava lá e antes de sair, ficou meio arranhado lá, com torcida, com diretoria. É. Ficou uma coisa complicada. Então, aquela novela de namoro. Tá voltando para resgatar. Tanto é que não precisava, e ficou dando aí pitaco na diretoria antiga, né? Dando umas cutucadas. Quer dizer, também entendo que isso não tem necessidade. Hoje, mas enfim. RG, eu lembro, eu já citei isso aqui uma vez, tá de novo. Eu fui num jogo Português e Santos, época que o Português já tinha time lá, tava 3-0. O Elano ia tocar na bola, a torcida do Santos vaiava ele pra cacete. No último Brasileirão aí de 2002, que a Portuguesa disputou, os caras vaiavam. Era preliminar de qual jogo esse daí? Não, era Portuguesa estreia. É, no mesmo campeonato que nós jogamos de 4-0 com vocês. Aquele mesmo campeonato nós pegamos vocês, metemos 4. Português e Santos é uma cara de preliminar, que não é o inferno você. Sacanagem. Preliminar é Corinthians e Onze Caldas aí. Cuidado pra você não ficar preliminar. Isso é preliminar mesmo. Isso é preliminar, isso é pré. Corinthians e Onze Caldas. E que pré que a Portuguesa tá? Cuidado! Portuga, por que você não usa o fone? Eu uso. Um desse lado e outro que prejudica o Moreira, fica por fora, outra fica... Mas o RG, vocês comentaram aqui a respeito do Arouca? Por que você alimenta essas imbecilidades? Eu ia falar agora. Imbecilidades, na verdade. Fala, Motinha. Eu ia falar agora. Fala aí, com relação ao Arouca. O Arouca, Marquinhos, resolveu? O Arouca fez mais um pedido aí, né, de liminar, foi negado novamente, né? E você viu que a juíza colocou lá no negócio, RG? O Arouca. Já falei não, cacete, porque é a terceira vez, é verdade. É a terceira vez que ele entra. Que ela falou? Já falei não, cacete. Cacete? Cacete. Não, não mandou cacete. Cacete, não, não é possível, mano. Cacete, no despacho lá, tá escrito. Já a falei doutora não ia fazer isso. Como diziam os antigos, o Arouca deve ter jogado pedra na cruz, né? Porque não é possível. Não, mas a audiência, RG, tá marcada pra dia 30. Sim. É, então a audiência é o recurso final, né? É possível. Aquele filme lá, o Terminal, que o cara ia pra embarcar, o cara recusado. É o Arouca, recusado. Continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento de BV Financeira. Precisando de dinheiro? A BV tem a solução. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV você sempre pare mais. Gente, não acredito. Olha o avião do estádio aí passando de novo. Olha meu aí. Deus, o está. Olha o avião do estádio que vai te levar a Barcelona. Oh, passou mais uma vez, olha aí. Ô, Mota. Opa. Quais os ouvintes que vão nesse avião? Hã? Quais os ouvintes que vão nesse avião? E qual integrante que vai? Você. Você não sabe. Você já tá dentro. Tá garantido. Eu vou, velho. Não precisa nem contar. Eu esqueci. Eu separei pra você o guia de Barcelona. Que boa, com anotações. Boa. Esse com anotações minhas. Deixa eu te falar uma coisa. Tem um guia de Barcelona muito bom. Ele chama Lo Roberto de Logun. Isso aí não é isso. É guia de pescoço. Isso é guia de guia. É. Bom, vamos ao Corinthians. Ah, Coringão, vocês, Coringão. Mano. Só não estão ouvindo. Não tava ouvindo. Fala do time que tá com a cara que vai falir, mano. Não, fala do time. Vamos falar do time que o Cristiano Ronaldo baixou a alcinha e falou. Não, isso aí é mentira. O cara falou sim. Não tem prova. Falou sim. Nossa. Tem entrevista pra Vogue, nosso sério. Não, isso aí não tem prova. Não, isso aí não. Procuramos. Então procura se informar. Cristiano falou isso? Falou que jogaria no Flamengo. Falou que no Brasil ele jogaria ou no Flamengo ou no Corinthians. Abaixou a alcinha. Olha, mas quem chegou, como não tem Cristiano Ronaldo então, vocês vão de Edu Dracena. Sim. Edu Dracena chegou lá no CT do Corinthians pra fazer os exames, né, mano? Sim. Faltavam alguns detalhes de ontem pra hoje, tava essa novela, vai, não vai. O pessoal tá até com medo que não fosse. É? E foi. E Edu Dracena está no CT do Corinthians agora fazendo exames aí. Ah, mas já passou no exame? Não sei. Não é nem com relação, acho que aos exames, viu, Mota? Eu acho que ele está acertando as últimas coisas aí, os últimos detalhes do contrato e possivelmente ele vai ser anunciado amanhã na hora do almoço. Cuidado que o Matos está fantasiado de médico lá, hein? Ah, é? Vai levar o Dracena? Acho que não. Acho que agora já está certo. Tô zoando. E uma outra notícia aí que foi dada pela Folha de São Paulo, inclusive, Motinha, é que o Corinthians ele vai fazer a última investida aí em cima do Conca. O Corinthians ele vai oferecer aí a quantia de 5 milhões de reais para o Fluminense liberar o jogador e teria o apoio aí da Unimed para pagar o salário do jogador. O Corinthians arcaria com 450 mil do salário atual do Conca e a Unimed pagaria os outros 300 mil. Não sei se vai acontecer, talvez, aí do Fluminense liberar. Eu, particularmente, acho que o Fluminense, se conseguir segurar o jogador, vai fazer uma grande bobagem, gente. Não é com relação ao interesse do Corinthians, não. Poderia ser o São Paulo, o Flamengo, qualquer outro clube que tivesse interesse no Conca. É dinheiro, hein, velho? Porque o Fluminense, hoje, ele não tem mais o apoio do investidor, tá certo? Ele vai ter que, possivelmente, arcar com esses altos salários aí desses jogadores, Conca, Fred, etc e tal. Porque eu acho que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, RG, mesmo o Conca, ele só tendo um vínculo, acho que de 250 mil com o Fluminense, a outra parte, no caso, é o Unimed, deixar de pagar os salários do Conca só pra deixar o jogador insatisfeito, tá certo? Ele começar a jogar mal. Pro Fluminense, acho que é um mau negócio. Pegar uma quantia que seja de 5 milhões de reais e liberar o jogador, aí essa quantia pode ser oferecida pelo São Paulo, pelo Flamengo, pelo Palmeiras, qualquer clube que queira contar com o Conca. Eu acho que é muito mais viável pro Fluminense aceitar o prejuízo, já que ele vai perder o jogador de qualquer forma, ou então vai ter que segurar uma bucha aí de ter um jogador caro e insatisfeito no elenco. E que bucha, hein, velho? Eu acho que é mais vantagem pro Fluminense negociar. Só que é caro. Não só o Conca, mas, viu? Mas o Fred também. Só que é caro pra Unimed. Quem tem que pagar lá? A maior parte é a Unimed. Sim. Quem tá com a bucha na mão é a Unimed. Mas não aí que é tá o Fluminense, Sombra. Não. Aí que tá, quem assina lá pra liberar o jogador é o Fluminense. Mas aí que tá. O grande problema, Sombra, é você ter um jogador ali custando 250 mil reais, que é a parte que cabe ao Fluminense pagar, e o cara é insatisfeito. Porque a Unimed ela pode usar como tática. Fala, ah, beleza, Fluminense, não vai querer liberar? É jogo duro? Então é jogo duro. Conca, desculpa, mas a gente não vai te pagar esse mês. Sim, imagina beleza. Lá o Conca. Ele vai ter que acionar na justiça. Acionar na justiça e vai receber daqui 10 anos. Mas durante esses 10 anos... Ele saindo do Fluminense, a Unimed vai lá e quita a parte que lhe cabe. E aí, como é que fica? Ô, mano, algumas informações lá do Rio dão conta que o Fluminense até teria gostado da ideia de que faria nos males o menor se ele negociasse com um time estrangeiro, com um time de volta chinês. Que ele não reforçaria um adversário nacional e o jogador voltaria para China e ele mas, falaria... Portuga, não consegui. Na com tua time situação, do Brasil, não queriam, na não, tua situação, desculpa, mas eu acho que o Fluminense não tem que impor muito que nada. Querer, né? Tá certo, é a mesma coisa. O Corinthians na época do Tevez, o Tevez também sobrou. Ele tinha um vínculo com o Corinthians, mas uma hora pintou uma proposta de um clube pequeno na Inglaterra, no caso West Ham, ele foi. O jogador é vinculado ao clube, mas o clube não é dono. Tá na cara, e com relação ao Conca é a mesma coisa. O Fluminense não tem cacife pra pagar o jogador, gente. Se o Fluminense já quer arcar com um salário de 750 mil reais por mês, sem a ajuda da Unimed, o Fluminense não paga. E não é só Conca. Qualquer clube brasileiro também não vai pagar. E não é só Conca, tá? Tem Conca, tem Fred, tem Cícero, tem porra. Jean, o goleiro lá, o Cavalieri. Cavalieri. Porra, pronto, imagina, foi, cara. Ele tava negociando com o. Tem gol. De quem? Palmeiras? Aí é campeão, chupa, mano. Palmeiras quanto contra quem? Vitória. Palmeiras tá jogando com Vitória. Então Copa 2-0. São Paulo, isso. Quanto tá o jogo? 2-0. 2-0. Só repassando, a fase é quartas final. No Pasto do Mineiro. E o Grêmio, o imortal que o Vieira fala aqui, tomou o fumo do Botafogo de São Paulo, 2-1. Então o Palmeiras pega o Botafogo. Ah, a próxima fase será Palmeiras e Botafogo. Saiu o Grêmio? O Grêmio perdeu. Então quer dizer que se São Paulo e Corinthians passarem, se enfrentam? Ixi. E vai ter o... Vai ter time paulista na final se passar. Bom, o Corinthians ele joga daqui a pouco aí com o São Caetano, sobra 6:30 pela Copa São Paulo. E o São Paulo ele pega o Atlético Mineiro às 9 da noite. O Atlético Mineiro, bons times. Continuando com as manchetes, oferecimento de Estomazil, alívio imediato e boa digestão para a gente comer sem medo. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tricolou. Chefinho. E estavam falando tanto aí do atacante, que o São Paulo poderia estar atrás, quem era, que viria do exterior, de repente. O que falam aí é que o Eto'o. Quem falam, o lance fala. Depois eu que sou louco. Que seria o Eto'o. E o São Paulo já desmentiu. O Aidar já desmentiu, não tem nada a ver. Loucura, blá blá blá. Loucura, vai muito caro. Era o Santos? Não era o Santos que tinha falado do. Semana passada era o Santos. Na Itália dão ele como um pé dentro do Sampdoria. Então, a questão toda também é essa. Meu Deus. E o São Paulo aí que emprestou o Cortez a um time japonês, né? E o Álvaro Pereira aí. Dizem que ele estaria tudo certo entre ele e o Nossa, Boca. Os japoneses já não costumam mais levar jogador nosso, agora que não vai levar mais mesmo. Levou o Cortez fazer... Nossa, agora... Cortez, né? Agora falou assim, olha, vamos tentar mais uma vez, vamos. Vai. Então, e o Álvaro Pereira estaria praticamente tudo certo entre o Boca e a... Praticamente tudo certo entre o Boca e o time do Álvaro. E o Álvaro, só que agora depende de uma coisa. O São Paulo liberar. Certo. Né? E outra, tem contrato com o São Paulo até julho. Que deu tretas lá no Boca. É o seguinte, o Boca como já tem o limite lá é 3 estrangeiros. O Boca estaria negociando com um jogador que até passou no Fluminense aqui, o Monzon, que tá no Catanha. Se ele viesse, o Boca desistiria da contratação do Álvaro exatamente para não acumular mais estrangeiros, para escrever na Taça Libertadores. E aí tá na dependência disso. É bem provável que o Boca feche com o Monzon. Mas o Boca só não tem jogador estrangeiro? Por quê? Boca Júnior? Não entendi essa sua. O Boca ainda tá uma porcaria. Eu não sei se prova. Eu vou falar pra vocês que o time que eu mais gosto da Argentina é o Argentino Júnior e o Boca Júnior. É verdade. E a Copa? E da Chacarita, você não gosta? A Copinha, eu tô agora na minha banheira. Eu que não renovei com o SBT. Final da Copinha. Tá parecendo que você vai pro Palmeiras, viu? Você não renovou com o SBT, o Matos que tá certo. Bom, do São Paulo nada de novo, só apenas as especulações, né? Exatamente. Então tá bom. Estádio 97 tá no ar no oferecimento de Bozano, mano. Vamos falar da Bozano, mano. Opa, vamos lá, Sombra. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Não. Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada. Nunca dispensamos aquela partidinha de futebol com os amigons. Mas na hora de se cuidar, você já sabe, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, cara. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis. Tem modeladores de cabelo em gel, cola ou cera também. Tem para balada, para você ir trabalhar, para você ficar bonitão, fazer aquele baita topete à la Elvis Presley, tá bom? E além de tudo isso, A Bozano traz uma grande novidade, amigão. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance no seu dia a dia. Vai dar aquela conferida no sovaco e não vai estar aquela rodela aí nojenta, molhando todo mundo no ônibus, no metrô. Olha como trem. É que eu tô, mano. Ó, você tem umas pizzas também. Nossa, olha que nojo, cara. Essa aqui é calzone, está fechada, ó. Nossa, parece um chafariz de sovaco. Nossa, que nojo. A nova linha Bozano garante para você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Vamos aos ouvintes, hoje são só os ouvintes virgens, o telefone é o 3284-7097. 3284-7097, ligue, participe, fale com a gente. Lembrando aqui. Lembrando que hoje começa Big Brother Brasil. Nossa. E o Corinthians... Hoje? O Corinthians tá na casa de vidro com Secaldas, olha lá, vendo quem vai entrar. Tá na casa de vidro, tá Corinthians, olha lá. Na casa de vidro, o participante que vai entrar, vai um colombiano ou um brasileiro, vote. Mas tem gente que tá na casa do chapéu, pra não usar um outro termo. Olha! Sem ofender, só o personagem. Ué, não vida, não, não. Na casa do chapéu, o Corinthians por causa do Dudu. É. E lembrando. Viu, mano? Lembrando que hoje, apesar de ter uma classe que sempre me transmitiu novo medo e me deixou um complexo. Onde você vai chegar com isso? É. Farmacêutico. Ah, farmacêutico, me lembra injeção. Hoje é o dia dos farmacêuticos. Agradecer os farmacêuticos. Parabéns aos farmacêuticos. Meu irmão é farmacêutico. Minha cunhada também. Também. Então, parabéns aos farmacêuticos. É, fazer um grande. Mas que eu não gostava de ver farmacêutico. E vai ter o dia da comédia também esse ano. Parabéns pro Mano esse dia. Pra mim não. Nós humoristas do rádio. Não, não sou, não. Todo mundo me fala. Obrigado, mas eu não sou. Alô? Alô? Quem fala? É Lucas. Lucas do quê? Lucas Putinelli Gouveia. Putinelli? Isso. E quantos anos, Lucas? 2.4. Aí, RG, 2.4. Essa é! Hoje, RG. Como é o nome dele? Lucas. Lucas. Ô, Lucas, meu, vou pra Espanha, sabia? É. Vai pra Catalunha. Ô, louco, meu, mais do que nunca. Demorei uns 3 segundos pra entender. Super RG número 2 na Espanha, é burro. Bicho. Você tá com delay. Você é burro. É. Desculpa. Quem manda ser burro? E, ô, amigão, qual o seu bairro? É, vamos... O Ben já não tá aí, não, né? Não, por enquanto não. Daqui a pouco ele tá chegando. Cadê? Daqui a pouco ele tá aí. Vocês vão saber, eu moro aqui no Chora Menino, aqui. Ele Chora foi... Menino. Ele foi... Poxa, mora perto do enterro, né? Bacana. E ele foi chorar no WC, velho. Tá com dor de barriga. Vamos lá. Acabou, hein? Acabou. Acabou a copinha. Acabou, já é campeão, Palmeiras e Vitória. É, nossa, acabou. Olha, toda a coordenação da informação. Acabou a copinha. Acabou, mas não era acabou. 25 de dezembro. É assim que você dá informação, acabou, gente. Você chama a atenção do ouvinte, vocês não entendem nada. Acabou, nossa, a copinha. Acabou a copinha, demais. Ô, amigão, e você trabalha com o quê? Oi, eu trabalho numa construtora, sou engenheiro. E o amigão, por que todo cara que vai entrar dentro de um lugar que tá em obra tem que usar aquele capacete ridículo que se desmoronar o teto, o cara não vai sobreviver de qualquer forma? Entrar dentro. É, amigo? Cara, é um pleonasmo. Faz parte, né? EPI, proteção e tudo mais. Não tem muito jeito, não. Mas dá uma salvada em alguns casos, sim, cara. Ah, você tá louco, mano. Só caiu um parafuso. Caiu um parafuso na sua testa. Ah, caiu um martelo na sua cabeça. Protege? Não, não protege. Então, velho, aquele capacete dependendo, ali é da fantasia. Dependendo, aquele capacete, mano, é só pra evitar você bater a cabeça nos batentes. Não, mas, por exemplo, se cair um martelo na tua cabeça, não que ele vai proteger, mas vai amenizar o estrago. Ele vai. Ah, mas você vê nessas obras, às vezes o cara, dependendo da obra, aqueles puta parafuso, cara. Cai de uma determinada. Aí eu acho que sobra mais na boca. O Aguinaldo já caiu num vergalhão, né, Grão? Aquele capacete amarelo, velho, vai proteger o quê, velho? Se desmoronar o segundo andar e cair na tua testa, velho. Você comprou, era pirata. Você comprou na 25 de março. Mas ajuda sim. É aquele da festa. Que ajuda. Ele comprou da festa. Se todo mundo usa anos e anos, o que esse cara vai questionar essa porra agora? O mano tá contestando o capacete da obra. Há mil anos daquela merda daquele jeito. Não, porque outro dia eu fui entrar numa obra e tinha que usar esse capacetinho. Você não vai fazer nada. Ah, você não vai fazer nada. Vou entrar na obra. Quando está no Corinthians. Homens trabalhando. Já tá vendo. Já tá vendo os apezinhos. Já é. Neguinho já tá vendo a pezinha, hein? Aqui vai ser o quarto do Júnior. A Thaís tá sorrindo agora no carro. Nossa senhora. Aqui vai ficar o Maurício Júnior. Maurício Júnior junto com o Jorge Carmelo. É Rodrigo. Fala, amigão. É Rodrigo. Tem que casar, né, cara? Tem que parar de enrolar, né? Imagina, velho. Olha lá o 20 dando dura nele, ligação. O homem que é malandro só casa velho. Eita. Acho que é. Acho é verdade. Então, mano. Que arrependimento. Pô, eu tô com 32, patrão. É. Inclusive, o homem não precisa de uma mulher, precisa de uma home care, mano. Eu segui Olá, seus Cláudio conselhos. Carchudo. Boa noite a todos. Vou tentar ser breve e muito rápido. Eu segui o conselho do Mano e arranjei uma gatinha no Tinder. Estou quase casado. Você arrumou uma gatinha no Tinder? Exato, estava com o Tinder aberto em Genópolis. Gatinha de Genópolis, estava lá. Estava de bobeira sentado num café com as pernas cruzadas, uma chapeleira e uma bengala. Olha que ele vai chegar aqui, vai te... Olha, vai ficar bravo, hein? Cuidado. Quando eu vi curtindo, eu botei meu óculos e consegui ver. E quando eu vi era uma gata, e hoje a gente tá se pegando. Tá se pegando? Tá se pegando. E, ô Lucas. Oi. Já sofreu algum acidente em obras? Ai, meu Deus. Não, cara, não. Você nunca perdeu um dedo? Não, o pessoal pisa muito em prego lá, cara. Um furinho no pé lá, dá uma machucada, mas nunca... Mas você pegou tétano ou não? Não, não, mas... Não chegou. Tetânica, né? Você toma banho com os outros operários lá? Ih, naquele container? Ai, não, óbvio que não. Não? Por quê? Não. É que o cargo dele é em outro lugar, né? Ah, uma vez eu estava numa obra, Bota, lá no meu Rio de Janeiro. Sonho, é o seu sonho? Estava lá num lugar chamado Farm de Amoedo, uma obra, uma obra lá. É na rua, Farm. É verdade. Caiu uma rosca na minha cabeça, menino. Caiu uma rosca? Caiu com tudo, menino. Foi uma delícia. Aconselho a quem quiser. Mas caiu ali na Farm, uma rosca na minha cabeça. Olha, anote aí. Farm de Amoedo, um lugar lindo, menino. Nossa senhora, cuidado com os pitboy, hein? É verdade que você tá ficando embaixo da árvore agora, louco, pra um tronco? É verdade, e eu trouxe uma amiga minha hoje pra conhecer o Bota, e ela adorou. Adorei. É uma Úrsula. Um tronco pra cair em cima, né? Um urso. Que coisa. E Lucas, vai, que time você torce, Lucas? Torço pra Portuguesa. Não, você tem certeza disso? Mentira, mentira, não existe. Eu vou te falar. Derrubou o Portuga. Já que você ligou, eu vou falar uma coisa pra você. Ô, Portuga, aqui beijando, velho. Eu peguei uma matéria, falando sério agora, é que eu não falo essas coisas, que é saco do ouvinte. E você sabe muito bem a postura que eu tenho em relação a Portuguesa desde o escândalo Everton. Pra mim, todos, nenhum presta, nenhum, principalmente eles que sabem do que aconteceram e venderam o clube. Vou te falar, Sombra, não recolhe esse lixo. Como está... não recolhe esse lixo? Parece aquele acumuladores do clube. Porque não pagam os funcionários. Precisou o Torninho, meu amigo Toninho, do restaurante Cais do Porto Português lá, pagar pra recolher os lixos. Bichos em volta, ratos no clube. Cara, abandonaram tudo. Eu não sei, sinceramente. O Lucas é torcedor também, a gente tem as informações. Me chegam as informações. Não tem time de 11 pra pôr em campo. Eu acho que, sinceramente, no Paulista, a estreia contra a Ponte Preta em Campinas. Ô, velho. Bom, deve estrear com derrota. Estrear e permanecer com elas até o final do ano. O que você acha, velho? É tão lamentável que eu prefiro, às vezes, não tocar no assunto, porque senão eu vou ofender. Deixa eles dar uma vamos lá. Ô, Lucas Gouveia. Vamos lá, Gouveia. Vamos lá. Portugal, eu acho que o caminho é ladeira abaixo, cara. O negócio tá complicado. Quem viu há 3 anos atrás aí... Barcelusa. Tá hoje, cara, pô. Aquilo lá tava indo toda semana no estádio, pô. Era um negócio diferente. Ô, Lucas, já acabei de falar. Vê, ninguém nem acompanha mais. Lucas, já acabei de falar aqui brincando com o Mano. E brincando não, porque foi verdade. A Portuguesa, quando ela ficou em 12º lugar no Campeonato Brasileiro, há 2 anos atrás, 2012, aí, 2012, campeonato 2012, ela venceu o Santos por 3-0 no Canindé, venceu o Corinthians por 4-0. Então, cara, eu vou te falar. Bateu no São Paulo também. Bateu no São Paulo 2-1. Daqui uns 2 anos a Portuguesa vai estar jogando ali no vigor, ali na Marginal. Não, se não jogar muito. E vou te falar, eu não vou falar aqui, todo mundo que me segue no Twitter sabe aí minhas preferências políticas, mas gente dentro do Canindé se juntando com partido político pra vender ou comprar o terreno mais barato, deixar de ser... Quando você se envolve com essas coisas, o presidente é ameaçado de impeachment. Eu vou dizer uma coisa pra você. Acredita, eu vou dar a minha opinião mesmo. Acredito que o Mané da Lupa, ele tem muita culpa no que a Portuguesa está vivendo hoje. Mas vou dizer, com certeza. Muita. Mas na época dele, pelo menos a Portuguesa tinha um time de 11, se limpava o clube e se pagava os funcionários. Hoje não tem ninguém para fazer isso. Não é? É, mas gente, fala aí, fala, Lucas. Diga, Lucas. Não, hoje você não tem mais nem ânimo de assistir o jogo, cara. Depois dessa do que aconteceu, Portugal ainda tem algumas informações aí que dá uma segurada aí no compartilha, mas todo mundo sabe o que aconteceu. E é lamentável, cara, você torcer para um time e acontecer isso. Lucas, eu vou dizer uma coisa pra você. Mais do que eu falei, eu tenho medo, porque, no fundo, quem tem que dar satisfações do que aconteceu é o Ministério Público de São Paulo, que diz que agora no começo de fevereiro dizem que vai falar. A conclusão da investigação que está investigando, que estão fazendo. Eu e quem acompanha o futebol e quem frequenta o Canindé, sinceramente, mas, Lucas, é de deixar qualquer um louco. Ô, Lucas, parei, mas você como torcedor da Portuguesa, já não tá numas daquelas assim de ter um segundo time? Porque, por exemplo, você tem que acompanhar futebol. Acompanhar a Portuguesa, eu sei que vocês torcem, amam a Portuguesa, mas é complicado. Daqui a pouco vai ficar naquelas de você ter que assinar pacote alternativo, né? E por não, pacote é verdade. Que passa a Série D? Série C aonde? Fala pra mim. É, não passa. Do brasileiro. Não, mas não passa nem... É, não tem. Olha, nem a rede tem que passar. Mas assim, chega a passar pela sua cabeça, tipo assim, bom, vamos acompanhar futebol? Tem algum time que você começa a ter uma simpatia maior... Que você tende a migrar? Cara, na verdade eu acompanho futebol, mas escutando vocês, minha família, grande parte da minha família torce pro São Paulo, meu pai torce pro Benfica. Mas não tenho, não. Eu acho que o futuro é unificar Português e o Santos, né? Que o Santos tá indo pro mesmo caminho. Tá louco. Olha só, velho! Aí já chamando armando o mar de errar os pelos de novo. Aí você viajou no orégano, né, velho? Peixe, bacalhau, aí tá tudo no mar aí, ó. Só corrigindo, uma coisa, eu falei 2012, que a parada foi 2013, que eu sempre conto 2 anos pra trás. 2013, que a Portuguesa participou. Foi no ano do Bruno Mineiro, não foi? Sim, esse ano aí? O ano que a gente fez um grande campeonato... Não, esse ano foi o do Gilberto, o ano do Bruno Mineiro foi o anterior. Esse ano foi o do Gilberto. Outra coisa que eu vou dizer, o Sombra falou em transmissão, eu tenho um amigo na Rádio Web Lusa, que é uma rádio que transmite para a comunidade portuguesa, ganhou o prêmio CESP, como nós ganhamos. Sei. Muito competente. Eu conversando com o Guilherme, que é dono lá, eu falei, Guilherme, e aí? Não sei se vamos continuar, porque não temos dinheiro, por exemplo, para ir para Cariacica. Vamos ter que transmitir um jogo lá no Espírito Santo, a Portuguesa jogar com os times lá, vai jogar com uma porcaria qualquer aí de time, que não vai passar. Porra, meu, não tem vai ficar sabendo transmitir. O resultado da Portuguesa por código Morse. De algum índio que vai colocar algum sinal de fumaça. Vai chegar um bombo no cara. A última contratação que eu fiquei sabendo, duas últimas contratações. Voltou o goleiro Lauro, aquele que faz gol. O Lauro? É, o Lauro, deve ter 42 anos. O Lauro faz gol? Faz, fez gol contra o quando ele ia pra área adversária. É. Fez muito gol aí. O Lauro é louco. O Lauro é maluco. Ele é maluco. E contra todo volta o Ferdinando, com 242 anos. Ferdinando era volante, não era? Sim, batia pra cachê. Você não veio do Grêmio uma vez? Era, jogou no Grêmio, jogou no Havaí, jogou muito. Meu Deus. Ferdinando é da época da Barcelusa ali, no conjunto, até que sim, não saía tão mal. Mas ele era coadjuvante. Naquela época ele já era velhote, agora então ele deve estar carcomido. O técnico da Portuguesa, o nome dele, o primeiro nome, eu não lembro, sei que é não sei o que Santos, o nome dele. Eu não lembro, sinceramente. Cara, eu vou te falar, eu não sei se é melhor. Se eu fosse um diretor, tem amigos lá, o Toninho da Léo Graf, é diretor, é meu amigo. O próprio Alexandre Barros é meu amigo. Tem um monte de gente que lá trabalha, o Carlão da Prefeito Wave já é meu amigo. Se fosse eu, diretor, eu sugeri uma coisa. Peça licença das atividades esportivas por 1 ou 2 anos. Porque vai pegar esse campeonato paulista, velho. A gente vai tomar se pau, mas vai dar. Nós vamos perder de todo candidata lá na Portuguesa? Não é a minha não, viu, Rogério? Não é a minha não, porque a Portuguesa, a Portuguesa chegou aí onde chegou, gente. E não chegou agora. Chegou porque sempre teve gestão doméstica. Sempre foi aquela coisa de família fechada. Isso não vai pra frente. Isso tudo não, bem, não tem mas jeito. Assim, vendeu talvez a gestão da Lusa não seja tão diferente do que outros tantos clubes. A diferença, cara, é que os outros têm uma puta torcida. E a Lusa tem 1.000 que vai no campo. Não, mas é diferente, Sombra, é diferente. Cansamos de ver gestões desastrosas pra um monte de clubes. E só pra fechar, Lucas, um último assunto que estão me cobrando aqui pra mim falar com você, eu vou ter que falar. Mas não gostaria nem de fazer a pergunta, mas você vou tá fazer. Você tá se sentindo obrigado a comentar isso? Não, português. Tô me sentindo porque os torcedores pedem pra comentar, te pressionando. Você acredita, Lucas? Porque eu não falo nisso que eu não acredito. Agora, você pode acreditar. Você acredita que vão vender o terreno, vão derrubar tudo aquilo lá, vão construir lá um puta no condomínio. Construir uns hotéis, uns condomínios de estacionamentos, e diz que vão fazer uma arena moderníssima por português com 20 mil pessoas. Você acredita nisso? Aonde? Lá mesmo. Portugal. Terreno pra isso na tem. Na parte de vender, mas na parte de construir uma arena moderna, eu acredito tanto quanto construir o estádio do Santos lá, cara. Falou que ele não gosta do Santos. Você tá muito preocupado com o meu time, velho. Ele odeia o Santos. Não gosta do Santos. O seu já morreu e está preocupado com o meu, hein? Que é engraçado, cara. Você é o mais engraçado daí. Quem acredita em duenda aqui é só o nosso amigo aqui, o acredito no causal. Existe e você respeita o Tobias. Velho, me desculpa. Eu vou falar uma verdade pra você. A gestão Manuel da Lupa, vou e digo e repito que eu sou amigo dele, dos filhos dele, sou amigo mesmo, gostava dele, o que ele fez administrativamente pra Portuguesa. não foi bom, mas a melhor parte que a portuguesa teve foi o Barcelos, que ele fez também. Só que na época dele, tinha dignidade, um funcionário tava lá pra limpar o clube, pelo menos. Pô, um time de 11 camisas no campo. Esses caras nem isso põe. Eu tô numa revolta com esses caras e tô louco pra esse não, Ministério calma, Público. Não, não, calma, calma, calma. Não, Sombra, é sério. Não, o Ministério Público, pro bem do futebol brasileiro, se a portuguesa vendeu como vendeu, alguém comprou. E quem comprou tem que ser penalizado também. Vamos passar limpo o futebol brasileiro aí. Não gosto de tocar no assunto, mas já que eu tô torcedor da portuguesa, eu toco no assunto. Espero que conclua-se a investigação. Ô, Lucas. Oi. Pode então, falar, Sombra. Boa tarde, muito obrigado pela sua participação. Não adianta desejar boa sorte, porque seria ridículo, né? Seria tão pro forma. Deixa eu mandar um abraço aí, Sombra, o pessoal que tá falando comigo aqui no WhatsApp, meu primo, o PH, o pessoal do trabalho aí, do Detalhe, o Murilo, o Davi. Um abraço pra todo mundo aí. Pra vocês também, cara, show de bola o programa. Valeu, fera, cara, obrigado. Valeu, viu? Obrigado, cura, loucura. Um abraço. Abraço, valeu. Aí, torcedores da Lusa participando do Estádio 97. Ainda existem, viu, ainda pessoal tem, da diretoria? Enquanto existir um, vocês têm que respeitar, viu? É bom que vocês comecem a agir aí pra não passar mais vergonha. Olha, e o atenção flamenguistas, porque é uma boa notícia, pelo menos uma meia boa notícia. O Montijo, jogador aí que às vezes é cobiçado no Brasil, diz que aceitou a proposta do Flamengo, achou legal, viu lá o que prometeram, fala, gostei, bacana. Mas agora vocês têm que tentar convencer o presidente do Shandong Luneng a me liberar. Só isso, e aí né? Agora só falta o Flamengo se acertar com o time que é dono. É, só falta isso, só falta isso, só viu, falta o Luxo. Essa parte. Pô, a minha coisa, você marca lá com a mina, fala, vamos pro motel, ela fala, vamos. Aí fala, ah, então, mas você precisa avisar meu pai. Não, deixa eu falar um negócio pra você. Eu convenci o jogador vai vir. Peraí, você combina com o pai dela pra avisar minha filha. Desculpa corrigir sua comparação. O jogador vai vir, mas é o seguinte, deixa eu conversar com o chinês, pô. Chinês não aceita nada, só quer dinheiro à vista, porra. Por quê? É porque chinês não faz três vezes sem juro, nem fala, só dinheiro à vista. Ô, mano, o assunto que deu uma dormida aí foi aquele assunto Jadson indo pro Flamengo, né? Ah, deu uma. Acho que o Tite pediu pra ele ficar. O Tite falou que quer. No voo lá nos Estados Unidos, aí o Tite acabou conversando com ele ali entre uma empadinha e um suco de laranja ali naquele voo lá, voltando de Orlando. Desculpa, mano, mas em avião não se serve empadinha. Serve sim. O Corinthians vai serve sim, velho. Voo fretado bacana. Você põe a comida que você quer lá dentro, mano. Ah, tá. Lógico que é, mano. Econômico. O bagulho é o seguinte, deitado ali na executiva, mano, serve até foie gras, mano. Desculpa. Lógico que é, bacana. Funcionário do Corinthians tem um vale-brito, foi escrito vale uma água, porra. Voo do Corinthians, mané, o bagulho é o seguinte. Os caras não deram $50 pros caras lá tomar um sorvete. Ué, lógico que não, tá pagando aí. Os caras podem tomar uma paleta americana. Só de limão, paleta americana. Desculpa, nisso o Corinthians tá 100% correto. Você tá pagando traslado, você tá pagando alimentação e tá pagando hospedagem. O cara quer $50 pra quê? Pra comprar de pinga? Quem fez o serviço de bordo foi o Jadson, é verdade isso? Não foi. Botaram a roupinha nele. Mas o Tite ele havia pedido aí pro Jadson permanecer e aí pode ser que o Flamengo desista. E não tem nem comparação também, né? Entre Cuca e Jadson, velho. Desculpa, o Jadson não tá na porra. O contrato do Jadson com o Corinthians vai até quando? Até o final do ano que vem. Acho que até o final do ano que vem. Se não me engano, é isso. Não, acho que até o final desse ano. Não eram 2 anos? Acho que era 3. Acho que são 2, hein? Tomara que seja 2. Pelo menos vai só até o final desse ano. É, e o Edu Dracena, segundo informam, está no CT do Corinthians para assinar contrato e para se transformar no novo zagueiro do Corinthians. Você, corintiano, aprova a chegada do Edu Dracena? Responda pra gente seguindo o nosso Twitter, Estádio97. Twitter, @Estádio97, tá bom? Siga nesse Twitter aí, porque no Twitter da Energia 97, muita gente escrevendo, pedindo música. Então vamos falar agora de futebol. Então siga, @Estádio97 e diga, você, corintiano, aprova a chegada do Edu Dracena? Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM, no oferecimento da BV Financeira, não é, Narigudo? Olha só, amigão, 2015 começou, hein? E o que tem de conta pra pagar? Rapaz, mas é conta que não acaba mais. Eu tenho uns 16 quilos de conta em casa pra pagar. Você ficou apertado com as suas contas, amigão? Tá precisando de dinheiro? Quem não tá, né? A BV Financeira tem vários produtos de crédito para você começar o ano mais tranquilo e colocar os seus planos em prática. A BV, ela tem crédito pessoal, crédito consignado, financiamento e refinanciamento de veículos, entre outros. E olha, entre em contato com a BV e veja qual produto pode te ajudar nesse começo de ano. Telefone da BV, anota aí, 3003-7888. ou acesse www.bvfinanceira.com.br e encontre a loja BV mais próxima de você. Mas lembre-se, hein? Informe-se sobre o CET antes de fazer o seu empréstimo, porque com a BV você sempre pode mais. BV! Hoje nós vamos ter o jazz do Calção com o Tobias ou não? Com certeza, a hora que você quiser, o Tobias até está passando o som aqui. É que como eu não consigo enxergar o Tobias, só você ver, eu não sei se ele já está preparado. Não, mas Calção, você está tá preparado, Calção? Ele está passando o som, pode ouvir. Como assim passando o som? É, pra gente cantar, meu, aqui é profissional. Mas a gente precisa soltar alguma trilha aqui? Não, a gente tem tudo aqui. Porque outro dia vocês fizeram o reggae do Tobias. Ei, Sombra, eu não tô entendendo, você não tá vendo a bandinha aqui? Não tô. É, o Tobias contratou os Smurfettes pra tocar com ele. Então tá bom. Então vamos lá. Bandinha. Então tá bom, tá certo, tem gente que vê Dead People, né? Então eu vou negar. Vamos lá, Sombra, obrigado a oportunidade mais uma vez. Valeu, aqui, Calção. O Jazz em Nárnia. Jazz em Nárnia, by Tobias e Calção. Exatamente. Vamos. Vamos pra Nárnia. Vamos ser felizes com os amigos. Que na vida eu fiz. Tem o leão. Tem o Messias. Mas fique agora com o solo dos saques do Tobias. Acabou, ele tá tocando. É, o Tobias tá tocando. Tá tocando, o Tobias. Assim eu vou tomando uma geleia. São só duas horas. Eu disse, são só duas horas, são só duas horas. De Nárnia até a Pangeia, do Dubiduba. Obrigado. Parabéns! Olha, sensacional, o Leão parece um barco. O Leão parou o Leão de novo, vai. Só parte do Leão. Não, o Leão foi ele que falou do meu lado. Vai. Olha. Como é que é o Leão, vai? Tem o Leão. Parece um gato com bronquite asmática, cara. Leão. Sensacional, Leão. Se você acredita que... Obrigado. O rádio é uma viagem, meu amigo. É a maior viagem que já ouvi na minha vida. Né? Anda um dia comigo, você. Esse rádio dá no doping, velho. Esse rádio dá no doping. Jazz em Nárnia, vai Calção. Obrigado. É porque eles dizem. Não, é o Calção sabe fazer reggae, nada a ver, meu. Eu ando por todos os lugares. Isso é eclético, né? Exatamente. Pô, isso é muito bom, cara. Você vai na música eletrônica também, Calção? Eu vou acabar lançando. Eu vou lançar um CDzinho, depois vou falar com você, com o Zé. Vou lançar um CD, a gente pode lançar lá no palco que tem lá em Grayskull. É super bacana. Mas Grayskull é coisa de desenho animado, é ficção. Não é não, eu já fui. Você já foi? Já. Tem certeza? Eu juro que já. Ah, você não conhece o Olho de Tandera? Não. Oh, eu vi na Paulista. É verdade. O Moto conhece e libera. Eu adoro. Ai. Né, Marcão? Olha. E hoje a notícia que pintou é que o São Paulo estaria, que o lance teria dito que o São Paulo estaria interessado no Eto'o, tentando montar uma engenharia financeira para contratar o Eto'o, mas o Ataíde Gil Guerreiro, vice-presidente do São Paulo, de futebol, o cara que manda no futebol, chegou e falou assim, olha, ele foi oferecido em dezembro e eu descartei, pela idade dele, já estava mais próximo até de encerrar a carreira, descartei. Né? Foi oferecido para um empresário, mas não tem nada a ver. E falar a verdade, o Sidorf também deve estar pintando no São Paulo. Porque é da minha fonte que eu falei, né, RG? Uma outra, Robinho pro Palmeiras. Uma outra informação é que acabou falecendo lá aquele menino, lá o surfista, lá que foi baleado na guarda do Embaú. Muito triste, né? Vamos ver agora também nessa nossa presidenta. Ela vai se mostrar comovida, indignada, assim como ela se mostrou diante da situação lá do cara que foi... executado, né, na Indonésia por causa do tráfico de drogas aí. Tá certo. Esse é o Estádio 97. Hoje só ouvintes virgens. Liga aí, 3284-7097. Participe com a gente ao vivo aqui no estádio. O oferecimento de HD e seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Daqui a pouco vamos falar da promoção avião do Estádio 97. Daqui a pouco também tem notícias do Palmeiras, tem do Santos, tem mais do São Paulo. Vamos continuar falando do Corinthians. Daqui a pouco tem tem uma promoção aí do Jorge Carmelo que é gostosinha. Com certeza. É deliciosa, aí. Não é, Jorge? Exatamente, aqui na Nerezinha, alegria da cidade. É, isso aí, ó que bonito. O Zé gostou desse slogan da rádio, alegria da cidade. Ah, bom demais, foi ideia dele, inclusive. Foi, foi. É. O Zé, ele é brega lá por dentro. O Zé, ele é brega. Ele teve uma reunião com a Edneia no seu âmago. O Zé fica com esse papinho de música eletrônica, ele lá no fundo, é um cafonão. É um... Não, outro dia ele teve uma reunião com a Edneia lá no canto da Ema, né, que ele frequenta. Ah, é? Onde? Lá no canto da Ema. Meu canto Deus. Da Ema. Super legal lá. Que bacana. Bom, vamos lá. Bom, Fiquei imaginando o Zé com a Edneia no canto da Ema, né? Velho, o Zé, ó, na Castelo Branco, ou na Bandeirante, deve ligar lá aquela Zé de Camargo e Luciano. Tudo bom? Daniel. Sabe aquele sertanejo antigo, RG? O cara deve ligar no talo lá e deve abrir os vidros e deve ir tocando. Na hora H, o DNA fala mais alto. Acho que é. E vento na cara, mano? Opa, com certeza. Vamos falar o seguinte, eu tô... Tá acabando muitas duplas, né? Tá. Que tal se eu inverter essa minha primeira voz com a do Luciano? É melhor que a sua. Mas acabou mesmo? Mas você sabe por que aconteceu isso? Não. Ele fez uma operação... E a voz volta ao normal em um dia. Só que você não pode fazer absolutamente nada. Tomar nada. Eu tô 15 bem, dias. É. Dizem que no meio dessa graça aí, ele fala, tô bem com a voz, tomou, e aí... Já Elvis. Como assim? Explica melhor, alguém aconteceu? Eu não sei, se alguém tiver algum médico que manja, tem um tratamento que você faz. Você pode falar, Zé. Tomei. E você tem que ficar 15 dias. Tá zoando. Não pode falar. É verdade, não pode tomar. Falar. Não pode a Marina falar. Lima perdeu também. Só que você fica com a voz legal, você acha que tá tudo bem, mas não pode. E aí, não pode falar. Não, em menos tempo ele acabou se empolgando aí. E falou. Tomou toda. Quis cantar no videokê na casa dele brincando. E aí? E aí? Então, qual desses que perdeu a voz que você tá falando? O Zezé. É, o Luciano nunca teve. Ah, é. Eu lembro que eu tava. Quero ver você não chorar, não olhar. E a segunda voz? Ah, mas pelo menos tá pra. Ó, não me entendeu, pode fazer dupla com o Tobias. É. O Tobias eu também não ouço nunca. O Tobias falou que não gosta do estilo. E a Marina Lima também perdeu. Eu gostava quando eu cantava rock, lembra que eu cantava aquela Fear of the Dark. Meu Deus do céu. Ah, o pessoal do Heavy te ama. Ô, amigão, qual o seu nome? Quem tá aí falando do outro lado do telefone? Ah, o Júlio Frutuoso. Meu Deus! Mas hoje é só. Frutuoso, um homem! Hoje é só o 20 Virgem. Você já ligou aqui, Frutuoso? Puta, já tentei ligar de tudo que é jeito aí, mas é complicado. É outro Frutuoso? Como assim, meu? Mas qual o seu nome completo, por favor? Júlio César dos Santos. Frutuoso. Júlio César dos Santos Frutuoso. Não, é outro que... Frutuoso. É fruta do Conde, fruta é outras frutas. Isso é outra coisa. Você dá no pé ou no chão? Ah, outro... deitado. Ô, amigão, qual a idade? Tem fruta que dá no chão. Dá, claro. 27, RG. Aí RG 27. Oh, se esse não é um, não é aquele, é outro, aí já virou salada de fruta, né? Ah, boa, RG. Vai viajar, fica calmo. Não pode bater mulher. Deixa eu lhe perguntar, moda foca, por que Maria Marta agora anda me perseguindo, seu tumulto? Você é um idiota. Como você vai aparecer pra todo mundo? Se esconde tá onde? Morto no bairro que todo mundo mora. Você tá morto e vai se esconder no boteco, seu louco. Para, né? No é um louco. Conta, moda foca. Mas se o cara ficar muito bem escondido, a novela não tem enredo. É verdade, se ele some mesmo, acabou. É verdade. Depois que conseguiram abrir o túmulo dele e botar o cabelo lá dentro também. Olha, eu vi umas duas vezes. Na segunda vez que eu vi, o Xuxu falou a mim, não, ele morreu. Eu falei, mas o que ele tá fazendo conversando com o personagem da novela? Só tem um restaurante, né? E só tem. Só tem um. Não, e daí entendi que o chefe que era premiado tá fazendo num boteco. Peraí, mas como que a Cora ficou tão nova e tão gostosa? Ela rouba a família e vai no restaurante. Não é assim, qualquer novela é assim. Se tiver 10 restaurantes pra ir, as pessoas não se encontram, as ocasiões ocasiões desagradáveis. E é o único lugar onde um restaurante chique você vai testar um hambúrguer. Você lembra que o pessoal ia pra Turquia e falava português na outra novela e tinha Wi-Fi na caverna? Mas tem restaurante chique que tem hambúrguer mundo. Não, lá não vai testar hambúrguer lá. Hambúrguer gourmet. Tem nada a ver. Você não gosta da mocha? Porque tem a pinta na boca? Não, aquela pinta me incomoda, velho. Você queria tirar a pinta dela? Nossa. Porra, eu queria que ela tirasse, porque aquilo tá me incomodando pra caramba. Vocês chegaram na pinta A filha do comendador. Eu prefiro o masculino da pinta. Tem uma pinta na boca. Tá certo. Ó, amigo. Mata foca. Diga aí. E qual o seu bairro? Parque Rincão. Parque Rincão. Não pega na bola, não. É pessoal mais que rico aí, é Rincão. Não, campeão do mundo pelo Corinthians. Tem passaporte não, aí? Rincão, não. Então, mas é Cutia, viu? Não é São Paulo, não. É Cutia. Ah, Paca Tatu Cutia, não. É o fim do mundo, só ia chegar. Você acha, viu? Mano, ó, você tá louco. Tem que funcionar. Não, Cutia é perto, pô. Se ele tá achando que é o fim do mundo, é, mano. Ó. Uma vez eu fui pra esse lugar aí, mandei brindar meu Monza, mano. Não, mas é brindar. Ah, por quê? Mas você não tem cara de Monza, tem cara de Opalão. É, Opalão. É, Monza rebaixado com Neon. Maverick. Neon? Mas por você ver. Aquele Neon embaixo? Fundo falso do toca-fita até hoje, velho. Fundo falso. É, da hora. Nada pior que o Opala Diplomata Preto, velho. Ah, Diplomata era lindo, hein? Ó, não, porque é pior pra puta carro. Meu carro, RG, tem para-brisa com espinho, tá ligado? O quê? Para-brisa com espinho. Pra quê? Pra intimidar, não sei pra quê. Ô, amigo. E aí? É louco. Você trabalha com o quê? Comunicação interna de uma construtora. Ó. Pergunta pra ele do capacete. Mais um. Então você é aquele cara que fica na portaria ali falando, ó, o pedreiro Valmir quer falar com o pedreiro Antônio. Aí você passa no ramal. Comunicação interna dentro de obra, velho. É latinha, né, mano? Então, fala na latinha. É uma TV. Eu trabalho numa TV dentro de uma construtora. Numa TV? Mano. É, como é que é isso? Desenha, desenha. Cara, dá uma... Aqui já deve ter mais audiência que a Rede TV. É. Com certeza. Mas e paga em dia. Deixa eu falar uma coisa. Recados internos, coisas internas sobre segurança. É um monte de coisa que serve, velho. É moderno. Tem muita coisa bem, todo dia. Dá emprego pras pessoas, tá vendo? E aí você senta no banquinho, cruza as pernas e fica assistindo a TV, é isso? O peãozinho sobe, o peãozinho. Eu fico jogando a notícia lá na TV e vendo o povo assistir. Ele que fica, ele fica, corta pra mim, corta agora pra aquela viga lá. Mostra lá, olha lá. Ele fica nessa, entendeu? E a câmera do container que o pessoal toma banho? Bota, porra, moto, você tá tarado. Tá no cio, hein, moto? Brincadeira, mano. Tá louco por um vergalhão, hein, moto? Nojo. Porra. É. Por que nojo? Tá louco. Ver pedreiro tomando banho. Ah, você é preconceituoso, menino? É, tá vendo? Tem pedreiros lindos com uma lapa enorme. Tem, você curte? Pé cascudo, adoro. Meu Deus. Adoro. É, sabe por quê? Você deixa ele pisar nas suas costas, né, moto? É uma massagem deliciosa. Lógico. Faz limpeza de pele. É, com certeza. Cotovelo rachado, é uma delícia. Eu vou lançar o livro também, 101 cantadas de pedreiro. Que, sabe que nós cantamos mulher, então, né? Então fala uma aí, fala uma. Ei, Pitel, bora lá em casa? Essa é a primeira, né? Vai Portuga. Ó, não. Chapisca pra Portuga. Chapisca Portuga, chapisca. Olha, já pensou assim, a mulher para lá embaixo, ei, pss, tu é o chuchu da minha mamita. É, entendeu? Não. Um negócio desse tipo aí, bem gostoso, né? Ô, Júlio. Eu. Que time você torce, Júlio? Palestra. Essa fruta tá bem fresquinha, hein? Só uma coisa, perguntar é um filho. Vou perguntar, Matos, paramos por aí? Mas, dois dias sem contratação. Mais uma chance pra você, vai. A minha pergunta cabe com essa, viu, ô Norberto? Deixa a vó te perguntar uma coisa. Mas não é Norberto. Norberto, pô. Ô, vó, pra você todo mundo se liga, é Norberto. Mano. É o Júlio César. Você fica puxando o saco do seu neto, todo mundo é Norberto. Meu netinho é lindo. Ô, Julinho. Deixa eu perguntar uma coisa, porque é o seguinte, hoje o Gabriel Jesus Cristo lá fez um gol, um golaço, até o mano viu, o português viu. Sumiu o gol, o português golaço. Viram aqui, golaço. Um golaço. Eu te mandei o link do gol. Ah, você aí, que mandou Twitter, pra avó. Ah, pro menino que faz a avó, obrigado. Ó, e é o seguinte. O menino que faz a avó. Ele deu passe do segundo gol também, só que aí tem uma, esse time da Copinha é muito bom. Você acha que o Palmeiras, depois que contratou tanta gente... Foi um tiro no pé no sentido de não poder subir os meninos bons da base? Acho. Atrapalha? Você acha? Acho sim. Até porque o Oswaldo falou que a terceira opção vai ser a garotada da base. Mas tem posição que a gente tem mais de três, então acho que vai ser tiro no pé sim, viu? Por exemplo, ó, jogando na ponta de lado do campo, tem o Gabriel Leite, tem o Christophe e tem o Gabriel Jesus. Só que pra essa posição, o Palmeiras contratou até o Chinelo Raide lá. Então, esses meninos... Para fazer dupla com o Valdívia. Chinelo e Valdívia. Você fica com essas piadas aí, eu vou te falar, viu? Chinelo e Valdívia. Ah, mas é piada pronta, né? Tava na cara. Eu sei, todo mundo me mandou essa piada, quem agora o presidente manda também. É, porque quando eu tiver coletivo, um vai dar uma calçada no outro. Defesas para os seus pés. Então, bom, enfim. Mas o Palmeiras tem que fazer uma base forte, né, o Norberto? Para poder... Esses mas meninos... é Júlio César, não é, Norberto? Ah, Júlio César. Para poder subir, o jogador subir com mais tranquilidade também, tem esse lado, né? Até eu porque acho, o Palmeiras está montando o time, né? É. Mas eu tava vendo que tem 45 jogadores no elenco ainda, o Oswaldo falou que só queria 34, acho que a gente não vai conseguir usar. Mas já tirou, mundo, já tirou. Já tirou uns 8, não foi? É o Big Brother Palmeiras. Big Brother lá. Essa fase é do Palmeiras, sabe o que parece? Sabe o começo do Ídolos? Que vai... É uma fila enorme. Audição. Até audição. É. Fica o Oswaldo sentado. Pode fazer um quadro disso aí, português. Big, big, bravo. O Oswaldo sentado, aí entra, faz três embaixadinhas, errou, sai. Verdade. Big, big Brasil. Mas, ó, eu acho que o Palmeiras, pra esse campeonato paulista, entra como favorito, cara. Principalmente pelo fato do Corinthians e do São Paulo estarem focados na Libertadores. Vou te falar uma coisa. Eu acho que... Respeito o que você pensa, mas acho que não. Porque entrosamento não é coisa que compra a farmácia. Acho que o Palmeiras vai ter algumas dificuldades. Por exemplo, como eu falei aqui, de repente tem um jogo lá, Palmeiras e Ponte Preta, vai, em Campinas. É normal o Palmeiras perder. É a segunda rodada, mas é aqui. Então, de repente é normal que o Palmeiras tropece num jogo desse, porque não tem entrosamento. Não é assim, pô, um monte de cara que não joga junto pra jogar, vai jogar, não é Campeonato assim. Campeonato Paulista é uma coisa, como eu posso dizer, todo mundo começa meio em ritmo de treino. Férias. E aí tem aquela coisa, joga um monte de jogo pra decidir que praticamente os mesmos vão chegar lá na frente. Porque entre os oito vai chegar. Tirando o Corinthians que não chegou. Tirando o Corinthians que conseguiu a proeza de no ano passado, mas o razoável é que vão lá os quatro grandes, mais outros ou quatro. E aí quando chega lá na frente... Depois resolve, é um jogo só. Por exemplo, o Palmeiras, vamos supor que ele faça uma campanha bacana. Vamos lá, pro torcedor Palmeiras entender o que eu tô dizendo. Faça uma campanha muito boa, classifica entre os oito. Aí ele pega, de repente, um jogo aqui, vou citar de novo Ponte, que é um time maior do interior. Pega aqui dentro de casa Ponte e não consegue o resultado. Não é que tudo foi uma porcaria, de jeito nenhum. Eu acho que futebol, você tem que ter um médio prazo. Palmeiras, a torcida atrapalha. Hoje o Rudy tava falando comigo, vovó, o Rudy, que a torcida começou a vaiar o menino. Então, recebi aqui. Perdeu um gol, começaram a vaiar o garoto. Assim, o jogo. Ah, mas você já viu o Rudy torcendo? Não, foi a torcida. Eu tava conversando com ele sobre isso. Norberto, você viu o jogo? O Rudy ou o Domênico? Você viu o jogo, Norberto? Tem que ter calma, velho. Da copinha? Eu vi os momentos, porque aqui não deu pra assistir, mas eu tava escutando no rádio e vi os momentos aqui no site. Aqui, aquele Abidal, que é ouvinte, disse que vaiaram o Gabriel Jesus porque ele tentou fazer um gol bonito e perdeu. Foi, eu vi. É verdade, vaiaram mesmo? É verdade. Aí, não dá, né? Então, veja bem, vaiar um garoto, porque um jogo de copinha, o garoto tentou enfeitar uma jogada e perdeu um gol. É assim, a torcida do Palmeiras não tem paciência, eu entendo. Não tem paciência. Só que, meu, futebol não existe contratar 14 caras. Mas segundo o Mota, falar, joga. É de um menino assim que se torce o pepino. Não, mas tem que ter calma, Sombra. Tem que ter calma, Sombra. Eu acho que o Palmeiras é um time... O palmeirense, ele não vai ter risco de cair. Ele não vai ter risco de cair no Brasileirão. Mas eu não acredito que, mesmo isso time, eu também acho. Ele vai disputar, ele não vai chegar na Libertadores. Não dá pra esperar. Ele vai ficar em décimo, oitavo. Tem que ter calma, velho. Um time mais entrosado. Caso não chegar entre os quatro, pode acontecer. Mas eu acho que vai entrosar um pouco mais o time pro brasileiro. Eu acho que esse negócio de tem que ter calma é tudo discurso de dirigente. O torcedor do Palmeiras tá acreditando que vai chegar longe pra cacete. Tá super animado. Você quer ferrar o Palmeiras? Não. O Sombra tá sendo consciente. Eu acho que o torcedor... Consciente do quê? Que a torcida tá animado pra caramba. Acha que vai no brasileiro, vai chegar lá em cima. Não tô dizendo que vai ser campeão, mas vai chegar brigando. Não, o palmeirense acha isso. Você não vai ver um dirigente falando isso, porque o dirigente não é bobo, tá certo, ele tem que falar e fazer esse jogo mesmo, do tipo, tá muito no começo, não sabemos o que vai acontecer. Portugal tá com discurso Sombra, de dirigente. Não, senhor, eu acho que o Palmeiras no Brasileirão, já tô pensando a longo, não, Paulista, nem vou contar. O palmeirense já tá acreditando que vai ver Zé Roberto, Valdívia, Dudu, arrebentando. Calma, claro. Eu acho que no Brasileiro ele não vai correr. Ele não vai correr. O torcedor tem que pensar assim, Sombra. Mas assim, eu não tô dizendo que tá errado. Mas é a realidade, no Brasileiro, o Palmeiras não vai correr risco nenhum de cair, mas vai ficar numa posição intermediária, entre sexto, décimo lugar. Agora, Copa do Brasil... Ah, você já melhorou, tava em décimo. Décimo, entre sexto e décimo. Agora, Copa do Brasil, pode ser que um time jovem, mesmo sem tanto trozamento, possa ganhar. Agora, meu, dizer que contratou 14 caras, pôs no campo com o Oswaldo, pode ser que seja qualquer técnico, pode ser o Guardiola, não vai conseguir. E não adianta criar essa expectativa, porque vai fazer mal pro time esse ano. Tá montando, então, mas isso aí não impede do torcedor palmeirense. Pode sonhar, mas não é assim. Não, dos dois lados. Primeiro, não vai ter paciência. Não tem essa de, ai, vou esperar acontecer o time, porque o palmeirense tá sofrendo. Mas se o Palmeiras perder a final, por exemplo, com um time grande, o torcedor não vai quebrar tudo. Campeonato vai chegar. Desculpa. Ô, Júlio, Campeonato Brasileiro começa lá na frente. É. Tem todo um paulistão de entrosamento. Começa lá na frente. O Palmeiras não tem aí Libertadores pra jogar. Tá bom? Então, assim, tempo de entrosamento pra fazer o time, vai ter. No Campeonato Brasileiro, você tem três perspectivas. Uma, ou você chega nas cabeças, ou você fica no meio, ou você briga pra não cair. Tá? Acho que o Palmeiras é meio. Torcedor, eu acho que assim, meio. Tendo Valdívia, tendo Zé Roberto, contratando Dudu, contratando, gastando, com tudo isso que estão trazendo. Uma frouxa. É time pra brigar lá em cima, não é time pra ficar no meio. Também, viu, mas e os outros, Sombra, que já tinham uma base bem feita, se reforçaram? Então o Arouca Cruzeiro. Tá praticando. O Arouca, gente, tá da camisa guardada. Lógico, o número tá guardado. Tá na cara que o Arouca vai vir. Os caras têm um bom zagueiro que é o Tóbio. Entendeu? Tem um baita goleiro. Esse Vitor Hugo, com esse tanto de contratações, mais a chegada do Zé Roberto, mais a chegada do Dudu. Dudu, mais talvez até pela fama e pelo dinheiro que foi pago. Torcedor do Palmeiras está esperando. Ele chegou com peso de ouro, viu, cara? Esse time não está sendo montado, a meu ver, para chegar no brasileiro e brigar para ficar em posição intermediária. Está sendo montado para brigar por título. Mas tipo assim, Sombra, você falou que o Palmeiras tá indo bem. Acho que, acho que os negros vão vir com um discursozinho mais ou menos pra não querer arrumar Sombra, o Palmeiras tá se reforçando, mas já montado e se reforçando também estão Inter, tem gol. Corinthians, tudo bem, vai São brigar Paulo. Com esses. Tem então, aí vai ficar atrás desses. Vai brigar, não, eu acho que não vai ficar atrás, eu acho que pode brigar com esses. Tem gol. Vamos ver. Gol. Copa São Paulo de Juniores. Tem gol. 2015. No estádio do Barueri. Não acabou a copinha, né? Não. O Malta tinha terminado a copa. Acabaram de voltar com ela, desistiram. Ah, voltaram. O advogado Fluminense. Corinthians 0, São Caetano 1. Corinthians 0, São Caetano 1. O mano ficou quietinho. Tem jogo, É que outro dia. Tem 8 minutos de jogo, velho. Outro dia o tal do Muricy das Alagoas fez 1-0 no Palmeiras, aí o Mota saiu cantando. Foi sacanear, Foi sacanear o porco. Foi sacanear tomou o porco. Tomou de 4. Brigou pro Domênico. Chupa. Aí virou 5, meu Deus. Aí virou 5-6-1. Tomou um saco. E um monte de gente na internet. Chupa a moto. Fala aí, fala com a avó Olímpia. O que você acha que o Palmeiras vai figurar, que nem o Sombra falou, lá em cima, no meio ou abarro? Eu acho que é de G4 pra cima. Olha aí, velho. Eu acho. Mesmo o elenco... que isso, o torcedor vai ficar revoltado. O elenco entrosado, viu? Ah, revoltado eu também não concordo. Eu acho que o palmeirense, só de não brigar pra não cair, já tá feliz. Não, e aí se entrosar pra esse ano. Puta papinho. Não, mas é aquela torcida. Parece, tá bom. Vamos lá, time melhor que o Palmeiras hoje. Aí. Grêmio e Inter estão na frente. Em São Paulo, o Corinthians. Não sei não, hein? Tem um Filipão lá trabalhando mais tempo, vai, vovó. Vamos lá. Tudo bem, coloca só o Inter. Vamos pôr só o Inter, então. Vamos lá, Inter, que a vovó não quis, Inter na frente. Aí você tem Atlético e Cruzeiro. Aqui em São Paulo você tem Corinthians e São Paulo na frente. Vocês estão pondo na frente. Mas, ô Mota, hoje, tem que deixar rolar o cara tá pronto, velho. Tem que deixar rolar. Mas ninguém viu o time do Palmeiras ainda. Não. Jogou um amistoso aí que não vale nada. Então, por isso mesmo, até montar. Não dá pra saber. Gente. Não. Durante o Paulista que vai dar pra saber como é que vai o time, vai entrosar o time. Olha, o time melhorou muito, RG. Principalmente nos volantes de primeiro. Não quer dizer que bons ingredientes vai fazer um bom bolo. Eu penso, concordam, por isso que eu preciso ver. Eu penso que tudo depende. Eu penso que tudo depende daquela pecinha que vai sentar no banco. Se conseguir dar liga pra esse time e administrar. O Palmeiras está montando o time pra brigar por G4. Não está montando o time pra se contentar em ficar no intermediário. Mas eu o disse Palmeiras isso no primeiro ano, depois Palmeiras... vai brigar. Não. Acho que no primeiro ano vai ficar estabilizado. Depois vai brigar, Os negros não podem trazer 37 jogadores, 40, 252 jogadores, contratar a Cato inteira e falar que vai usar um ano pra entrosar. Pra não cair. Quando você vai fazer... Pra entrosar. É óbvio, quando você... jogador que ninguém conhece. Não, os caras estão contratando pra brigar por título. É que isso aí é muito relativo, porque só vai mostrar de fato... Na vida. Então, mas praticamente ninguém viu. Praticamente ninguém viu. Mas só vai dar de fato pra afirmar que o Palmeiras vai brigar por G4, é quando o Palmeiras entrar em campo, aí a gente vê como é que o time vai ser. Não acredito. Na prática, sim. Exatamente. Mas eu acho teoria, que... eu concordo com você. Na teoria... O Paulo Nobre jogador... pelos reforços, diferente do ano passado, que trouxe um monte de jogador aí no desespero. Refugo, né? É a mesma coisa. Quando você tá com fome, você abre o armário e come qualquer coisa. Até produto vencido você come. Agora, quando você tem tempo pra escolher o que você vai comer, é diferente de situação. Eu acho que hoje o Palmeiras aí tá montando um time pra brigar, sim, aí por G4 no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Paulista eu acho que entra como favorito. Mas tem muito jogador que vai demorar pra jogar ainda. Tá chegando, tá condicionando. Então, olha, até começar o brasileiro tem uns 4 meses. Claro. É. Por isso que tem que esperar um pouco. Então... E curtir o ano, curtir o estádio. Eu também. Chegando uma hora que ninguém vai ficar pensando em curtir nada. Chegando uma hora que o torcedor ele fala: meu, com esse time aí não tá. Quem ia ficar curtindo nada? Tem que brigar lá em cima. Eu acho que tem que ter calma. Eu acho que no futebol ele requer cuidado, porque os exemplos que ele dá pra gente é pra não esquecer. né? Santos já trouxe uma seleção, não ganhou porra nenhuma. O Inter todo ano, né? Santos pegou um monte de moleque, um dia foi campeão da Libertadores. Quer dizer, é muito. O Cruzeiro trouxe um monte de neguinho que ninguém queria, era tudo refúgio. Sim, mas o Palmeiras não montou uma seleção. Entendeu? Exatamente. Não, eu tô dizendo, as nuances que o futebol e que você aposta, que nem o Inter. Porra, quantas vezes? Todo ano. Ah, mas este ano, o Inter montou um baita time. E aí no papel era um baita time. Mas o Palmeiras fez coisa parecida com o Cruzeiro. Sim, concordo. E aí que tá. Concordo. Tem que esperar. Foi isso que eu tô falando. Se der liga. E outra coisa, o rapaz contrata por estatísticas. Por quê? Aqueles números, entendeu? Por número. Todo jogador que ele trouxe teve bom rendimento. Tem pedigree, tem pedigree. Exatamente. Ô, Olímpia, por favor, pintar histórica. Loura Graça de 1992. O Palmeiras trouxe a Parmalat. 92, eu fiz 90 anos. Sim, vou. Sim, já namorávamos. Trouxe a Parmalat. Louco, é? O Palmeiras chegou na final com o São Paulo. Perdeu a final do Campeonato Paulista. Com o tempo. Em 93, ganhou tudo, saiu da fila. Mas durou um ano com aqueles jogadores que eram craques. Só que o Palmeiras só trouxe craques. Então, e agora nem tanto. Mas quando? Demorou um ano. Demorou um ano. Futebol português. É outro. Mas vovó, aquela época que só tinha craque, demorou um ano. Português. Demorou um ano. Agora, será que vai ser tão rápido? Ô, Júlio! Diga aí. Grande abraço pra você, obrigado pela audiência. Quer mandar abraço pra alguém? Ah, com certeza. Tá bombando o Twitter, Facebook. Beleza, hein? Que bom. Vai se abrir. Tá anotando os aviões aí? Tá anotando os aviões? Tá anotando os aviões do estádio aí passando pra ir pra Barcelona? Eu sempre anoto o primeiro, porque depois eu chego em casa e aí já desligo o rádio e acabo não participando. Mas assim não ganha. Então, escutar, senão não vai. Frutuoso, não perca a oportunidade. Você pode ser um. Aí já comigo. Aí, é, velho. Se liga aí. Manda alguém anotar. Já anotei os dois de hoje, vou escutar até o final, então pode ser que eu. Deixa a mulher de plantão, o filho, a sogra, a mãe, qualquer coisa. Como é que você vai dormir no avião babando no RG? Aí, eu mandar um amo ela pra Juliana Frutuoso aí, tá escutando também. Aê, Frutuoso, hoje vai ser gostoso, hein, Frutuoso? É, olha aí. É isso aí, gente, valeu aí, eu escuto vocês Frutuoso. Desde 2005, velho, e é só risada, velho, vocês são foda. Ô, mano, mas toma um choque no peito aí, velho. Acorda aí, pô, tá dormindo? Ânimo, pô. Não, o cara tá assistindo televisão lá, velho. Um baita calor desse, aquele monte de gente lá pra cima e pra baixo. Tá louco, velho. Ô, mano, só um recadinho pra você. Quando você for entrevistar o Paulo Nobre de novo, quando ele falar uma vez, não pergunta de novo, certo? Eu acho que tem que perguntar. Não, não pergunta. Tem que insistir, velho. Toda vez, lá no Fogo Esporte, lá que tava comentando com ele lá do valor, não sei o que, ele já tinha falado, você insistindo. Ué, mas peraí, demais, você como palmeirense, escuta, você como palmeirense, você não gostaria de saber quanto o Palmeiras vai arrecadar, por exemplo, numa locação do estádio, já que o Palmeiras é interessado, é a parte interessada do negócio? Mas aí tem o contrato com a W Torre lá, tava usando esse negócio, você acha que ele ia falar isso aí? Ué, mas cabe a quem pergunta fazer a pergunta, velho. Ué, isso é meio óbvio. Ué, agora eu vou perguntar o que agrada, eu vou falar, Paulo Nobre, que cueca que você prefere? Azul, branca, verde ou preta, velho? Você tá de brincadeira? Deve ser verde, né? É que você tá confundindo que agora o Palmeiras é um time profissional, que tem toda uma diretoria aí, não é mais a zona que você tava acostumado. Não, mas é verdade, porque, ó, às vezes as pessoas, velho, elas querem que a gente pergunte o que o cara quer responder, não é assim. Eu acho que a gente tem que perguntar o que o torcedor gostaria de perguntar pro cara. Ah, mas às vezes você humilha as pessoas. Não, milho não, pelo contrário. Pelo contrário, não, negativo. Mas quando é palmeirense. Não, muito pelo contrário. Eu gosto muito do Paulo Nobre. Eu defendo o Paulo Nobre aqui. Eu defendo mais o Paulo Nobre aqui do que o Domênico. Mas acho que o convidado tem que ser apertado quando tá com a entrevista. Fala bem do Nobre. Quando venho falar aqui do Paulo Nobre, eu nunca critico. Quem critica é o Domênico. Eu sempre passo um pano pra ele. Entrevistado? Eu acho que o cara. Agora tem que vir responder o que quer. Eu acho que não, mas não é isso não. Eu acho que você não pode criar uma predisposição. Mas quando existe um assunto polêmico, que talvez você possa fazer uma pergunta que o torcedor gostaria de fazer, eu acho que tem que ser feito, independente do entrevistado gostar ou não. Agora, com relação ao Paulo Nobre, por exemplo, esse negócio da W Torre aí. Tá na cara que ele não se sentiu à vontade quando a gente perguntou a respeito disso pra ele. Mas eu acho que o torcedor do Palmeiras gostaria de saber. Porque, querendo ou não, foi divulgado uma notícia aqui, ó. O São Paulo, mês que vem, vai ter o Foo Fighters no Morumbi. O São Paulo tá ganhando aí de aluguel. Ele pediu aí o valor aí, referente ao aluguel do estádio, R$1.200.000. A informação que o lance trouxe, RG, é que o Palmeiras, ele teria vendido, teoricamente, alugado, né, esse período de 2 dias aí pro show do Paul McCartney, pela quantia de 300 mil, ou seja, 150 mil reais por dia de show do Paul McCartney. É. O Palmeiras ele tem uma participação no, na locação do estádio de 20%. Ou seja, o Palmeiras ganhou 60 mil reais. Mas será que é isso mesmo? Então, será que é isso mesmo? Foi a pergunta que eu fiz pro Paulo Nobre. Ele falou, eu não posso responder. Porque como é que é uma empresa que vai fazer um evento no Morumbi? Hein? Como é que uma empresa vai fazer um evento no Morumbi sabendo que tem uma outra exposição, uma outra... arena que ele poderia fazer por menos, né? Então, mas é que tá, RG. Eu acho que o torcedor ele tem a curiosidade de saber como é que vai ficar definida essa situação aí do Palmeiras e as cadeiras dentro do estádio, tá certo? O torcedor do Palmeiras tem interesse em saber quanto que o Palmeiras vai arrecadar, talvez, aí com a locação do estádio. Quanto que ele paga pra jogar lá. Mas eu entendi também o Paulo Nobre, porque como tá correndo aí em segredo de justiça, esse processo aí tá... E não foi com ele, tá, não pode falar. É sigiloso, ele não falou, não posso falar. E não foi com ele, né? A parada não foi com ele, né? Sim, mas faz parte. Júlio César dos Santos Frutuoso, obrigado pela sua participação. Tudo de bom, boa noite. Doutor, HDI é de baixo pra ontem. Olha, no momento não estamos com os prêmios da HDI, tá bom? Ah, é... só nunca falo quando eu falo. Mas você ganhou um boné Vista Aérea Estádio 97. Já era, valeu. Falou? Valeu, mano. Abraço, até mais, tchau, diga, mano. E a Sombra, na copinha aqui, o gol do Corinthians com uma cobrança de falta, foi uma paulada, mas foi no meio do gol, velho. O goleiro confessou e entregou. Confessou. E aquela entregada? Foi dar aquela encaixada, a bola escorreu pra dentro do gol, velho. E ó, o Corinthians ganhou esse jogo de goleada, porque o goleiro tá sem moral agora. E mano, ele tinha feito uma puta numa defesa cara a cara, e depois foi. Tomou um gol. Pô. Bom, tomar um gol, vamos trazer as mensagens, o pessoal tá escrevendo pra nós aqui, no Twitter do estádio, no @estádio97, tá bom? Vamos trazer aqui as mensagens. O Eduardo, a gente perguntou do Edu Dracena, se o corintiano tá achando legal a chegada do Edu Dracena, né? O Eduardo escreve dizendo aqui pra nós, o Edu Júnior Du. Edu Dracena, mais um cansado. É um Felipe mais experiente. Michael Rodrigues. Eu aprovo, só falta alguém pro lugar do Fábio Santos. O Evandro Florencio. Melhor que Felipe pode ser até o Zelão e o Betão. Que eita. Venha Edu Dracena. Deixa eu ver quem mais aqui. O Sly Cooper. Aprovado. Qualquer um melhor que o Felipe. Esse Felipe não conta com prestígio nenhum. Ninguém gosta do Felipe. Ele tem duas pernas esquerdas. É. Felipe, ele não passa segurança, assombrar. Sobre o assunto portuguesa, o Beto Silva fala assim. Avisa aí que a Série C passa na TV Brasil e no Esporte Interativo. Então olha, tá bom. Eita. A Alessandra Sanches, nossa senhora, ligou aí um torcedor da Lusa. É tipo chuva em São Paulo. Você sabe que tem, mas pra achar. Principalmente boa, na boa. Cantareira, né? Mas estamos resolvendo o problema do metrô. Nossa, o metrô em São Paulo. Quem tem que ver chuva com o metrô. O metrô vai trazer a solução do problema. E você admitiu, né? Tá em racionamento, né? Teve apagão ontem. De água. Você não sabia? Eu falei que não. Disse que não ia ter. Não, mas foi um. Porra, apagou mesmo. No Brasil inteiro. Olha, meu lindo, falha. Eu sou contra trazer de volta aqueles que nos deixaram no apagão nos anos passados. Certo. Isso eu falei, viu, meu lindo? É, né? É. O Flávio da Silva fala, Edu Dracena não. O Ale Bispo. Se o Palmeiras ganhar a Copa São Paulo este ano, vai ter fax pra FIFA solicitando mais um Mundial? Que maldade. Nossa, a pessoa tá me pega no pé. Olha, manda e-mail lá e reclama, viu? O Luiz Fernando... Não, mas falaram, Sombra, que a FIFA tinha reconhecido aquele título mundial do Palmeiras aí de 51, não é verdade, não tá no site. Não, não tá no site. Eu acho que o site mas da FIFA... Mas é que o Vilela deles lá não tá trabalhando, mas então, tá de férias. Sombra, por exemplo, pra uma lei entrar em vigor, ela tem que aparecer no diário oficial. O site da FIFA funciona como se fosse um diário oficial do futebol. Isso na sua cabeça. Não, não é não. Claro que é. Quando você acessa lá FIFA.com e consta lá os títulos que seu time ganhou, é porque tem validade, foi reconhecido. Mas se você puser no Google lá, Palmeiras World Championship, aparece. Então, exemplo, me desculpa. Aparece a história do torneio. Eu posso ser um pouco vulgar? Eu posso ser um pouco vulgar? Pode. Mais? Mais do que eu já sou de costume. Para não dizer invejoso. Se você quiser que não, você vai falar do mesmo jeito. Para não dizer invejoso. Mas o negócio é o seguinte, Sombra, por exemplo, o cara fala assim, ó. O cara não tem lá, filiação, não tem lá o nome do pai do cara, tá? Então, mas ali, ele chega lá e fala, pai, você me reconhece? O pai lá no bar fala, reconheço. Mas não foi no cartório. O Tim tava... Mas é verdade, proporcionalmente é isso. Você não é o pai! Mas ó, proporcionalmente é isso. O pai reconheceu, mas não foi lá o Tinguana. Você não é o pai, vamos parar com isso, mal acabado. O Corinthians é aquele que chega com o pai rico e fala: pai, eu não tenho título mundial, compra pra mim, ele vai e compra. Mas se tiver lá, se tiver lá chancelado, mas eles vão colocar. É que tá em férias aí. RG, melhor do que tá no site é o homem, que é o José Blight, falar que foi mundial. Deixa o mano achar. Ah, vamos. O Luiz Fernando, vulgo Nando Samurai, ele fala que só falta o Mano reclamar do Edu Dracena, assim como o RG. Mas o Mano tem elogiado o Edu Dracena. Olha, então ele não tem ouvido o programa. Eu gosto muito do futebol do Edu Dracena, cara. Eu acho que no Santos ali ele foi prejudicado porque não tinha um setor ali de meio campo ali que desse talvez aí um respaldo pra ele. O Edu Dracena, óbvio, se ele for o primeiro zagueiro aquele de dar combate, ele vai ficar pra trás. Como que é o nome do Mas ele jogando na sobra, que vai jogar no Corinthians, eu acho que ele vai bem. Mano, calça jeans molhada, Dracena. O convite é o Norberto. É o Norberto? Então, Luiz Fernando. Luiz Fernando, é aquela velha... Aquele velho ditado, cada um no seu quadrado, tomando conta do seu redondo. O Marco Sanfolin. Eu não tomo, não. Ele diz aqui, gostei do Edu Dracena, boa contratação. O Mário Teodoro, já que não dá pra contar com o Thiago Silva, melhor ter Edu Dracena do que Felipe. Wellington Oliveira, Edu Dracena não, o Timão quer montar um elenco master. Sheik, Christian, assim tá difícil. O Romualdo, racha no Corinthians, descobriram que o Cássio tomou duas águas. Que história é essa? Tomou duas águas? Como assim, velho? Não, duas águas e não... Brincadeira aí lá do hotel. Do hotel, tô brincadeira do hotel. Sabe? Então, sua piada foi tão boa que eu precisei explicar, amigo. O Gabriel Grisante, o Corinthians deveria ter investido em um zagueiro novo, o Jeromel do Grêmio. Jeromel? Mas fala, então, o Corinthians foi atrás, Sombra, mas o Grêmio ele tem a prioridade de compra e ele tem o contrato com o jogador, acho que até o final desse ano. E a colmeia não deixou o Jeromel sair, né? Olha, o André Souza e o Nastari estão fazendo elogios ao Portuga. Muito obrigado. O Wellington Oliveira também. Mas você foi irônico ou não? Porque às vezes não, você é meio cínico. Não, os caras... Não, cinismo moldom. O Bruno Souza. Não deixa pro inferno, então. O Bruno Souza... Calma, Portuga. Foi elogio Bruno, foi... Calma, menino. O Bruno Souza, o Bruno Souza também falando mal aqui. Quero que o senhor vai pro inferno. Mas você foi cínico. A Juliana Frutuoso. Olha, a mulher do Frutuoso. Ah, não acredito. Escreveu aqui, olha. Esperando o marido terminar a ligação com o Estádio 97 pra ir embora. Será que ela trabalha junto com o Frutuoso? Não, ela quer gastar o cartão tava na camisa. Ah, mano. Entendi. Ela tava no carro do lado, que ele parou o carro pra falar com a gente, ela tá com o saco cheio. O Rubem Júnior mora aqui no Sul. Se esses times, tanto do Grêmio como do Inter, estão mais fortes que o Palmeiras, a bola passará a ser quadrada. Rubem Júnior foi o maior lateral esquerdo do Palestra. Meu Deus! Mó enganador, jogou em tudo quanto é time e nunca jogou nada em lugar nenhum. O Beto Silva fala de novo: se deixar o Edu Dracena tomar conta de uma tartaruga, a tartaruga sobe, hein? O Fernando Medeiros, lê meu tweet aí, tô lendo. O Flávio Issa, a Parmalat fez a cogestão em 92, mas as contratações e títulos foram em 93. Então, e eram jogadores melhores, é isso que eu disse aqui. Mas em 92 brigou por título. Perdeu pro São Paulo a final do Paulista. Sim, mas não ficou em 10. Mas é que tá, Sombra, mas eram jogadores que você assinava embaixo que vinha e dariam certo. Esses são apostos. O futebol, eu sei, é outro, beleza. Mas antes, a Parmalat trazia um Roberto Carlos, um Edilson. Vai achar o Roberto Carlos. Então, não existe brasileiro. Mais, então. Isso que eu tô dizendo. Mas não tem nem pra seleção. Então. O Edu Guarnieri, Francisco Mesa, zagueiro do Santa Fé, é muito mais jogador que o Dracena e bem mais novo. Anotem aí, esse cara ainda vai ser mito. O Luiz Felipe Câmara, ouvindo o Estádio 97 aqui, através do online... o Rodrigo Martins, Sombra, o Mano tá certo, o meu Palestra favorito, porque vocês... São paulinos e corintianos estarão voltados para a Libertadores. Mas eu acho mesmo, cara, principalmente no início aqui, Sombra, do Campeonato Paulista, eu acho que o Palmeiras ele vai ter tempo aí para se entrosar. E quando São Paulo vão estar focados na Libertadores, vão estar mais preocupados com viagens do que propriamente com esse Campeonato Paulista. O Palmeiras vai ter mais tempo para fazer o time jogar. Olha aí, o Palmeiras com reserva? O Tyson. Não, aí acho que não. O Tyson fala, olha, o Portuga querendo zoar algum time é igual um africano com ebola rindo do espirro de alguém. Mas eu não tô zoando. Olha que maldade. Peraí, vamos lá. Você fala que eu sou maldoso. Comentário maldoso. Olha que maldade. Peraí, vamos lá. Encontrei alguém mais maldoso. Vamos lá. Se defende aí, velho. Eu não vou defender, não precisa defender, não. Eu vou desenhar na loja. Eu não tô zoando. Eu tô dizendo, cara, que pra você contratar um time com 15 caras novos, pôr ele pra jogar e ele ganhar no mesmo ano alguma coisa, isso não existe em lugar nenhum. Não explicou nada com isso. Não, mas é verdade, não, só você saber, cara. Desculpa falar, não dá pra ganhar, nem que você contrata, nem que você tenha à tua disposição a seleção mundial de futebol, você contrata e vai ganhar no mesmo ano. Calma, eu não tô zoando, falando sério. Ó o avião do estádio aí, ó. Ó o avião passando. Aí sim. Anota aí. Esse avião que vai para Barcelona, com apoio da Singapore Airlines, a companhia aérea mais premiada do mundo, e também da agência catalana de turismo, Catalunha, patrimônio artístico único na Europa. E você? Agora vamos deixar o avião ali, vamos falar de carro. Você vai fazer o seguro do seu carro? Então não deixe de cotar com a HDI, você entendeu bem? Não deixe de cotar com a HDI. O preço da HDI é difícil de bater. Com a HDI você não economiza só dinheiro não, também economiza tempo. Bateu o carro? Quer ele consertado rapidinho? Então é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera o conserto do seu carro em poucos minutos. E também tem mais uma inovação da HDI, é o Bate Pronto Móvel, que nas férias sai em viagem para cidades de veraneio. Até o final de janeiro, por exemplo, vai ter um no litoral norte, em Caraguatatuba, ali no alto posto Trevo de Caraguá, na Praça Primeiro Centenário. Se acontecer algum problema, é só passar lá. Você tá indo pra região de Caraguá, litoral norte, tem um bate-pronto aí, ó. Assim você já volta de lá com autorização pro conserto, se acontecer algum problema, né? Pra que pagar mais? Pra que perder tempo? Com a HDI, você pode contar na hora H. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor. Vamos trazer mais ouvintes. 3284-7097. Só ouvintes virgens, hein? Mano, quanto tá o jogo? Corinthians e São Caetano. 1-1. Sim. Temos aí cerca de 29 do primeiro tempo. E tá tomando pressão. É. E, nossa, o Palmeiras, e o Palmeiras já ganhou um pouco mais cedo do Vitória, não é isso? 2-0? É, pega o Botafogo do interior. Pega o Botafogo de São Paulo. É, Fogão. Lá de Ribeirão. Lá de Ribeirão, lá de Botafogo, lá de Botafogo. E no Rio liberou geral, hein? Como assim? Topless, só no topless. Ai, que nojo, eu faço topless. Tá louco? Eu faço topless, lindo, parece duas cabeças de Dantop. Tá louco. Mas me diz uma coisa. Imagina sua teta na areia. Aguinaldo, coisa linda. Aguinaldo, se fala, fosse comigo. Alguém fazendo topless aqui no estúdio, quem que você queria que fizesse topless? Eu gosto da teta do Domênico. Ah, é? Porque os pelos parecem um sol, menina. A cabeça da teta dele, com os pelos em volta, parece um sol. Parece é o sol raiando? É, parece. Lembra daquela propaganda que tinha um solzinho? É, com um sorriso? Eu passo a língua sem dó. Credo. Vamos aos ouvintes. Ai, Asdrubal, toca 3284-7097. Eu, hein? Batendo. Alô? Pro... Alô? Quem fala? Marco. Tá tendo protesto? Marcos do quê? Marco Antônio Comazeto. Ah, Marco Antônio. Anotou aí, produção. Sim. E quantos anos, Marco? 51. 5.1 RG. Ah, velho, eu só como doce, eu não como azedo porra nenhuma. Sou eletricamo. Só como doce. Doce. Mas porque se você comer azedo, pode estar estragado, né? Pode vomitar depois. Ó, tem show aí nessa rádio pra eu ir, algum lugar aí? Tem o quê? Show nessa rádio. 14 de março, Energia na Veia com o show do Paralamas do Sucesso. No AMB, né? No Palácio das Convenções do AMB. O Palácio da... No Palácio. E o navio, já vendeu? Já tá esgotado, esquece. E até show aí de... Só 2016 agora. É o Léo Jaime, né? Vai... O Léo Jaime, vai tá lá. O Rudy vai também, né? O Rudy também vai. Não, eu não vou, mas você vai? Você não vai, não? Infelizmente, eu vou cancelar agora. O show você não vai fazer, mas não? Mas você vai tá lá? Eu ia, mas agora não tem mais convite. Ah, então eu vou. O Domênico foi me arrumar alguma coisa, né? Não... É, que o Domênico vai arrumar alguma coisa. Léo Jaime que estudou com meu sogro. Ah, é? Eu quero fazer o... Como é que chama? Ele salgou o seu reencontro. Sogro. Salgo. O seu sogro vai no navio? Vai. Ah, é? Sogro, você não sabe quantas pessoas da minha família... Mas ninguém, olha, você falou, sua mãe vai no navio. Vai com o namoradinho. Vai. Né? É, namoradinho. Conheceu lá na PP. Esse ano vão ser dois navios? Um só. O que, RG? Porra. O cara tá levando. Mas não é, o sogro, a sogra, o cachorro, o papagaio, o abo. Eu mostrei, caraca, eu mostrei. É praticamente minha casa, minha vida. Minha casa, meu navio. Eu mostrei a foto do ano passado que foi o navio, contei. É. Todo mundo, você vai jantar com as pessoas, você vai contando. Todo mundo começou a querer ir. Quem mais vai lá? Então vai o teu sogro. Vai o meu sogro, a minha sogra. Vai sua sogra. Dois. Vai a irmã do meu sogro. A irmã do seu sogro. É. Três. Com a filha dela. Quatro. Aí vai o meu pai. Seu pai. Com a mulher dele. Seis. Com a mulher dele. Deus. Mas assim, pediram um decks diferentes ou não? Hã? Decks. Olha lá o UFC Família lá. Ah, o UFC. Vai, vamos criar um Family UFC Família. Fight. Não, sacanagem. Não tem problema. Agora, música, essa família é muito unida. E outra coisa é sobre. O navio. Tá num canto, outro no outro. O nota, o navio é tão grande. É enorme. Capaz de se encontrar. Ele vai parar, acho que é Ilha Grande, eu não sei, outro lugar. Então eu vou combinar. Búzios. É, um dia desce minha mãe, acho que o marido, o namorado, outro dia desce meu pai. Ah, tá certo. Não precisa disso, não. Não precisa, não precisa? Aí, ó. Será, só pra você saber. Eu tô precisando. Qualquer coisa, enche o saco do meu pai, que ele adora você. Eu gosto. Você. Aí vai um casal de amigo do. Dois casais de amigo do meu sogro. Caramba, meu. Poxa, vida. Ah, tem que levar outro navio, velho. Eu podia ir também, porque o chefe vai falar assim... lá, vai parecer a Santa Ceia. Um só não vai dar, não. Eu devia ir também, porque ele disse que vai parar em Búzios. Eu jogo, parar em Búzios. Eu jogo Búzios. Não, não, não, mas... Jogo Búzios, tiro carta, Leimão. Búzios é a cidade. É hoje. Eu posso ler sua mão daqui. Você fará uma viagem estrangeira em breve, tá vendo? Você tá igual eu. Vai parar uma viagem, eu tô vendo aqui. Que o avião ia cair lá. Eu sou vidente, rapaz. Eu tô dizendo o seguinte... O que tá acontecendo com o Domênico agora? Domênico. Quer ver? Futuro dele. Vamos ter que tirar nos buzos. Peraí, faz barulho aí de buzos. Cadê? Buzos, buzos. Buzos. Barulhos de buzos. Barulho. Cadê aí. Os buzos? Barulho dos buzos. Aqui tá aqui o meu buzo, tá aqui, ó. Ixi, nossa. A minha buzo. Aí, deixa eu tirar aqui. Eu sou filho de Chupetinha, tá? Peraí. Aqui, Domênico. Eu vejo que não vai ganhar um título esse ano. Não vai ganhar. Ah, pode ser o que isso? Deve reclamar do treinador, porra do Edson, todinho. Não quer Osvaldo, não quer. Olha. Tem um tal de Mustafa que é um encosto em sua vida. Ô Ceará, tira... Eu tô lendo aqui a previsão do Domênico Gato. Ô Ceará, tira o buzis pro Zé. O que, que o Zé tá fazendo Antônio, agora? Peraí, vai lá, mexe aí de novo aí. O que, que o Zé tá fazendo? Vai, Zé agora deu os buzis, porra. Vai lá. Ah, é buzo. Aê. Eu sou um babalorixá. Ah, eu sou um babalorixá formado em Rava e filho de Chupetinho. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, Zé Antônio. Tá aqui escrito que ele vai caminhar pra cacete esse ano. Vai andar, vai progredir. Tá andando com só o cabrunco. Vai ficar magro? Vai, já tá. Maguinho. Será? Tira o do mano. Vai se casar ou não? Busto do mano. Meu Deus. Busto do mano. O que vem? Vamos lá. Caiu aqui, deixa eu ver. Ixi. Eu vejo 11 caudas no caminho dele. 11 caudas, 11 bichos, entendeu? No caminho. A gente vê. Você tem que formar um banho de erva, um chá de picão que tem lá. Você tem que fazer, trazer o caboclo e matar um bode. Pra ver se melhora essa coisa. Vai casar ou não? Casado, não, não vejo casamento. Não. Vejo uma noiva muito triste. Momento vidência do estádio 97. Chupa, agora vou no navio pra tirar bucho. Ô Marco, agora vai lá, vai fazer montar uma banquinha lá pra você. Ô Marco. É um troco, hein? Qual bairro você fala? Tô na Praia Grande, São Paulo. Praia Grande, mano. Ô, cuidado aí, mano. Tá tendo uns arrastões por aí, hein? Não, não tem, não. É só quando vem paulista pra cá. Deve estar cheio. Né? Então, sempre. Mas então tem sempre, esperando quem aí, velho? Você tá esperando um londrino, velho? Quem vai pra Praia Grande? Não for aqui, nada. Tá cheio de gente nessa terra aqui, meu. Agora, mas se não tiver paulista aí, quem vai roubar no arrastão? Ah, que maldade. Para com isso. Ah, não é assim. Para com isso. Que coisa feia. O mais impressionante... Você pega um pôr de sol, você fica olhando o mar, cheio de gente na praia. Só pode ser paulista. E o mar tava violento, hein, mano? O mais impressionante é o cara ir para a Praia Grande... Aquele mar preto, assim, né? Soletre preto. Ô, Boto, o mais impressionante é o cara ir para a Praia Grande e cair um raio na cabeça dele. Você vê a desgraça do... Agora fui eu que errei, barbaridade. Eu falo certinho, perdeu. É cair um raio na cabeça do cara. Vocês... Fala, mano. Mas, ô, amigão, você trabalha com o que aí? Você é dono de quiosque? Dono de quiosque. Mas o negócio é o seguinte, porque você falou agora é com desprezo com relação aos paulistas que descem, cara? Não é desprezo não, pelo contrário, eu trabalho em São Paulo aí. Então, tá vendo? Você vem aqui... Todo dia. Toma o dinheiro da nossa cidade e desce pra praia. E gasto aqui, é lógico, alguém tem que gastar o dinheiro aqui embaixo. Mas nesse momento vocês estão vendo o estádio aqui em São Paulo ou em PG? Estou em PG. Ah, vocês estão vendo online ou em FM? Tô no pela internet. Ah, tá certo. Mas tô no telefone e ao vivo. E a água de coco já baixou o preço aí ou não? Baixou nada, cara. Quanto custa uma água de coco aí? Boa dependendo pergunta. Do dia. Hoje, por exemplo, que é terça-feira, você deve pagar R$4. Se você vier no final de semana, tá 6 a 7. Mas é o preço que é cobrado no litoral norte, hein, velho? Mas é o preço que estão cobrando aqui. Espera só. É por isso que o Naldo fala que vodka com água de coco tanto faz. É o mesmo preço. Isso porque a água de coco não é engarrafada pela Petrobras. O engraçado é que você vê a molecada subindo os pés de coco aqui... Pega os cocos e vende no quiosque. Cara. Direto do fornecedor, né? Mas lá onde eu tava era R$15 uma água de coco. O coco geralmente ele custa aí, pro cara que compra, RG, 50 centavos, um real. E o cara vende a R$7, é um absurdo. Mas o absurdo do brasileiro é esse, né? É o oportunista, né? Nato. Aí ele não reclama da vida, ele não quer saber. Por exemplo, no Guarujá, nessa virada de ano, você ia no mercado grande, preço normal, igual São Paulo, tudo bem. Você ia no mercadinho que o cara tem lá, e que ele tem 4 meses para ganhar dinheiro, o cara cobrava um litro, aquela garrafinha de vinagre, R$6,90. O cara cobra um saco de gelo de 5 quilos, R$15,90. Tem que ficar com mijo, salada. Sabe, são esses absurdos. Essa oportunidade, é oportunismo. Não, isso é oportunismo. É oportunismo. Oportunidade faz o cara pegar os outros. Porque o cara, quando chega na terça-feira, é isso aí, ele vai vender o coco a R$4, porra. Então, uma água no troll tava vende 50, mas se ninguém comprar o coco, o aí cara vai baixar. Mas o oportunismo é em cima da sua necessidade. Em cima da sua necessidade. Esse é o problema. Porque vai pra praia tem que tomar coco. Não, mas isso aí é como cerveja. Hidrata. Qualquer como cerveja. Que o pessoal pra não tá comprando tanto como comprar. O pessoal tá levando de casa. Pra quê? Vai pra praia. Primeiro, pra quê? Companheiro sobre, eu tô gostando de você. Pra quê ir pra praia? Pra praia é caro, é pega comer carne, né? A carne tá cara. É a carne da cara pra comer carne. Pega mas, amigo, você não quer comprar comer carne? Come na praia. Ué, a necessidade é a mesma. Come ovo. Você tá louco. Na verdade, essa frase eu que usei pra comer carne. Pra que comer carne? Na praia você tem que se hidratar, você pode tomar água de coco. Não, mas é que tá. Assombrar. Às vezes a pessoa se vê numa necessidade ali de comprar água de coco. Por exemplo, o seu filho, ele vai lá e tomar 2 goles de água do mar. Ou seja, ele vai ter uma grande chance de ter uma caganeira. Se ele tiver uma caganeira na praia, você vai ter que comprar um coco lá pro moleque se reidratar. Fora velho. A fralda. É embaçado. Mas, dá uma maisena pro moleque. Numa coisa, concordo com você. Primeiro, com relação aí a você morar na praia, nessa época de Réveillon, essa época de carnaval, aí possivelmente falta água, falta luz aí, justamente pelo excesso de pessoas. Não, pelo contrário, viu? Aqui não tá faltando tanto que nem São Paulo, não. Então, mas aí, por exemplo, Guarujá é um lugar que sempre falta. Muitas vezes ali no litoral norte. Vila pra pão. Não faltou, então, não, é complicado. Viu, segunda coisa, a bagunça que os turistas fazem na cidade, depois o lixo que eles deixam nas praias. Isso é nojento, é tosco. E o Corinthians chutou uma bola na trave agora. É, mano, mas o prefeito lá, pelo menos, ele tem uma coisa de boa. O nego com som alto ouvindo funk, a polícia manda parar. Aqui em São Paulo eles estimulam. Diz que é cultural, funk, na quebrada, aí vai. Mas lá no Rio de Janeiro, irmão, é diferente. O problema não é o ritmo. Se ele te parar de se tirar do carro, é a altura do volume. Sem o funk, ele te leva preso. Mas, amigo, deixa eu te perguntar, você tem algum cliente aqui que é dono de quiosque ou não? Dono de quiosque não, tem amigos dono de quiosque. Ah. E quanto você cobra, por exemplo, uma mensalidade aí? Não, eu não trabalho aqui, eu trabalho aí, né? Mas você não faz um por fora aí e fala, não, beleza, não, deixa que eu livro aqui. Aqui não. Não? Ah, entendi. Já tá sossegado, né, velho? Então, amigão, você torce pra quem? Palmeiras. Ai, Palmeiras, tá ganhando tudo esse ano, até no estádio. Chupa, mano. Eita. Ô, Norberto, deixa eu te perguntar uma coisa. Não é Norberto. Qual que é o nome Norberto, dele, Norberto, pô, você tá louco. Qual que é o nome dele, mano? Sabidona? Marco. É Marco. Você assistiu o Palmeiras na Copinha aí, Marco? Oi, não entendi. Assistiu o Palmeiras jogando na Copinha? Assisti. E aí, o que você achou? Fala pra vó que a vó não assistiu. Muito bom o time. É, quem que você acha que são tem os... Tem um meio de campo muito forte. Os volantes são bons também, né? Olha o gol do São Caetano. Aí, vamos comemorar, vai. Narra aí pra nós. Saiu mesmo? Tem um golaço. Quase. E outra coisa aqui, a vó tá vendo? O gol? Tem gol. Tem gol? Tem gol. Como você tá vendo? Ué. Aqui. Tem gol. Gol do São Caetano. É gol do São Caetano. Chupa. Chupa, mano. 2-1. Ai, que alegria. Sabe o que é isso, Sombra? É medo de pegar o Palmeiras na final. Ô, Norberto. Inclusive, o Palmeiras nunca ganhou a Copa São Paulo. Então, por isso mesmo. Ô, Norberto. Você acha que o Nobre tá certo de não liberar o Tóbio pro Boca argentino? Olha, eu acho que todos os argentinos deveriam ter ido embora já, viu? Estão fazendo hora extra ali. Já manda todos e fica com só os brasileiros aqui, os que repatriou. Fica com eles aqui. Mas você tá sendo xenófobo. Eu não sei o que é isso. Ele tá o quê? Eu não sei o que é isso, mas concordo. Mas a versão é estrangeira. Mas o Tóbio e o Alione não parecem ser bons jogadores? Ah, parece, mas não são, né? Já provaram que não são. Ah, entendi. Seria meio Tenorex. Parece, mas não é. Parece, mas não é. Entendi, não, mas é que o Palmeiras gastou uma grana nesses jogadores. Mas eu acho que... Paciência, já perdeu mesmo? Vai fazer o quê? Mas esses aí tem potencial de venda, eu acho. Agora, por exemplo, o Cristaldo, se ele tem mesmo, igual na Argentina, dizem que ele tem uma proposta do River Plate, devia embalar... em colocar um assim e levar. Esse lembra o Patito Rodrigues. Ele tem muita vontade, mas isso é obrigação. Ele corre e tem vontade como o Tevez. Como e joga como o Michael Leite. Então, mas tem que mandar ele embora. Você pega o moleque, o Gabriel Jesus, tá jogando na base. Concordo com você. É um menino que joga muito bem. Joga muito mais que ele, concordo com você. Até o moleque esperto, vira, tem habilidade, sabe jogar. O Christopher joga também, né? O Gabriel Leite. Tem um monte na base. Como azetou. Oi. A gente teve agora há pouco aqui, a gente tava debatendo, né, a respeito do Palmeiras nesse ano. O Portuga, por exemplo, ele entende que esse Palmeiras, como ainda tem que entrosar, etc e tal, a perspectiva do Palmeiras 2016. É uma situação intermediária para esse ano. Ele falou entre sexto e décimo lugar. Eu já tenho uma opinião diferente, o Mano também. Achamos que por tudo que o Palmeiras contratou, e pelo tanto de jogadores, e até alguns jogadores que chegaram e estão por chegar, o Palmeiras... tá contratando e não é pra ficar em posição intermediária, é pra brigar mais pelo topo, pra ir pra Libertadores. Pra qual a sua opinião? Tá, não, eu concordo, mas eu acho que é o seguinte: depende muito do que o Oswaldo vai fazer. Depende muito do técnico aí. Ele tá com 17, 16 que eles contrataram. Então você concorda comigo? Não, em termos sim, em termos não. Vai depender muito do que o Oswaldo fizer. Se ele pegar uns 3 moleques, se aproveitar 3 ou 4 dessa base. Juntar com os mais experientes, tipo Zé Roberto. O Dudu, pra mim, é uma incógnita. Então, é isso aí que eu falo. Não, quando o Palmeiras contratou em 92, trazia uns caras que eram bons. Um Oswaldo melhorado, um Oswaldo mais caro. Bom, mais caro não significa melhorado, né? Mas, gente, se a gente ficar com esse papo de. Ah, mas tem que esperar o time engrenar. Ah, é 2 anos no mínimo aí pra esse time. Não, disso, de um ano. Você vende jogadores, gente. Vai depender muito do técnico e ver o que ele vai fazer com o time. Eu falei um ano. O trabalho é imediato, gente. O trabalho é imediato. Quando você pega dois jogadores ali, como o Valdívio e o Zé Roberto no meio campo, eu acho que já dá uma diferença muito grande. Dudu, ele fez um belo campeonato pelo Grêmio. A gente não sabe quando vai contar com o Valdívia. Ah, mas o Valdívia agora, com a chegada de outros jogadores, ele nem vai se esforçar tanto. O Rabinho. Tem mais gente, eu acho. Norberto, você tá corneta demais, Norberto. O Tobi é bom zagueiro. O Alioli jogou muita bola contra o Sanchon. É claro que é muito bacana. A gente tem um programa. Cristaldo, que é goleador. A gente tem um programa que é 15 anos e é bacana porque cada um vê o futebol de uma maneira. Mas eu vou falar uma coisa: eu não acredito em modo algum de um time que a gente nem viu jogar junto, apesar de ter contratado 14 caras e nem todos são certezas, que você diz assim: não, vai pôr no campo e vai ganhar. Não, não acredito em futebol dessa maneira. Respeito quem pensa de outra forma. Mas eu não acredito que você, tem que partir do seguinte princípio. Todos estão lá. Você não ouviu dizer que o cara seja o top do top e nem perna de pau. Então você parte do princípio. São jogadores que vai ter que passar pela mão do técnico, vai ter que passar pela disciplina do técnico. Esse time vai ter que acontecer com esse time o que aconteceu com o Tite no Corinthians, quando tinha lá 30, 40 jogadores. Vai tomar pancada. Vai ter que acontecer o que aconteceu no Cruzeiro, quando tinha lá 30, 40 jogadores. Isso demora, não demora? Não, então, depende. Demora, isso que eu tô falando. Depende. Se o técnico conseguir fazer da liga, não vai demorar. Agora, se não conseguir agrupar esse time, esses jogadores. Aí vai ficar complicado, contratou só jogador que era bom no outro time. Tirando o Rafael Marques, o João Paulo, a maioria dos jogadores. Tem que fazer da liga. Eles eram bons. O Curitiba não queria soltar o Rabinho de jeito nenhum. Não soltou o Rabinho. E aí ele tá pra ser apresentado. Agora é aquilo: tem que esperar o ano rolar pra ver como é que vai ser. Agora, o Alione é bom. Eu não concordo. O Alione joga muito bem. O Tobi é muito bom zagueiro. E eles estavam num time horrível e não produziram bem. E vovó, por exemplo, o Palmeiras tem lá na base 3 moleques. Que você pode apostar que são excepcionais, que são bons, que têm perspectiva, esses 3 moleques vão ter que subir e vão ter que jogar. E podem não dar certo. Agora, subiu o Natan e o João Preto. O João Preto e o Natan na sub-20, eles já ganharam a posição titular. Tem que jogar. Ganharam do Alves e do outro zagueiro. E essa seleção sub-20 é fraca pra caramba, perdeu o Uruguai. Deixa eu falar uma coisa pra você. Ganhou ontem da Venezuela. Da Venezuela nós aqui ganhamos. Mas tem informação. Ô vovó, vou falar o seguinte pra você. Eu vou usar a produção. Produção, hoje, 19 e 16. Vamos ver os Palmeiras chegando, pelo menos na Libertadores, no Campeonato Brasileiro. Eu não confio nisso. Acredito que o Palmeiras vai ser campeão com planejamento em 2016. Pode ganhar. Agora, se for campeão em 2015, só se for Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro e Paulista tão já assim, difícil mesmo. Comazeto! Nota aí! Você quer acrescentar mais alguma coisa, Comazeto? Não, só queria falar pro Portuga o seguinte: a Copa do Brasil hoje é tão difícil quanto o Campeonato Brasileiro. Sim. O Campeonato Brasileiro só é mais longo. Então, Comazeto, mas já é o seguinte: Copa do Brasil, até aquele time do Palmeiras de 2012. Que a gente tem que considerar que era um time que caiu, era um time muito fraco, ele conseguiu ser campeão por, exatamente por ser Copa. Aí você pode, com um talento ou outro, retrancando o time, você pode passar de fase, com um gol fora, o empata 15-0, faz 1-1 fora, passa, ok, ganha nos pênaltis uma outra. Agora, um brasileirão com um campeonato a longo prazo, um time que está se formando, eu não acredito. Isso não significa que seja uma porcaria. Acredito que em 2016, se houver paciência, o Palmeiras vai bem. Esse ano, eu acredito que o Palmeiras é entre décimo e quinto lugar, e olha lá. É a minha opinião, vamos ver. Já melhorou, era sexto. Mas, não, décimo e sexto. Até o final do programa. Tá bom, eu já falei. Deixa, eu não tô em cima do muro, não. Eu vou dizer o seguinte: esse ano não consegue. É muito difícil, gente. A gente vai ver depois. Vamos ver o final que melhorou o elenco. Ô, Comazeto. Tá. Oi. Tudo de bom pra você? Boa noite aí em Praia Grande. Boa noite, aqui tá um sol de rachar ainda. É, não, mas aqui tá. Você mora perto da praia, amigão? Ô, Portuga, só uma coisa, a Vila Maria esse ano vai ganhar o campeonato, hein? Vamos, ó, este ano vamos reconstruir lá o carnaval, sábado tem ensaio geral, a minha ala paulista. Por favor, venham pro ensaio da Vila Maria. Os diamantes são eternos. E, ó, os diamantes são eternos, eu vou pedir uma coisa. Quem que por vai favor você? Não, ninguém vai me empurrar, não. Deixa eu falar uma coisa pra você. Por favor, ele quem, vai rolando. Quem for desfilar, rolando, eu vou dizer o que vai rolar. Quem for desfilar, por favor, não leve celular pra selfie, essas porcarias todas. Não pode levar por favor, pau de céu? Não faça isso. Não pode levar? E conta com todos lá na avenida. Como é que vai desfilar sem pau de céu? Se quer tirar foto, fica em casa, velho. Vai desfilar, é coisa séria. Para, que frescura. Tchau, Comazeto, tudo de bom. Valeu! Oh. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Acabou o primeiro tempo pela Copinha. Corinthians 1, São Caetano 2. Mas o Corinthians chutou uma bola na trave, enfim. É, mas bola na trave não altera o placar. Ele é o Skrunk, bola na trave não altera o placar. Não altera o placar. Daqui a pouco vai alterar. Pode gorar aí, mané. Gora mesmo. É. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Tem promoção. Você ainda não sabe? Como não? A Energia 97 abre 2015 voando alto. E te leva para assistir o maior clássico do planeta, Barcelona. E Real Madrid. Promoção Avião do Estádio 97. Show de bola. É isso aí, fera. Fique ligado no melhor programa de futebol do rádio e anote quantas vezes você ouve passar o Avião do Estádio 97. É biscoitada no vinagre, malandro. Neymar, Messi, $2. O vencedor ganhará passagens diretas para Barcelona, hospedagem e ingressos para o jogo, com direito a acompanhante. Ai, de avião, meu... Leia o regulamento no site 97fm.com.br. Apronte o seu passaporte e fique ligado no Estádio 97, hein, galera? Barça 4! Promoção Avião do Estádio 97. Apoio Singapore Airlines, a sua melhor experiência em voar. Agência Catalana de Turismo, Catalunha, a anfitriã dos grandes eventos esportivos. Eu também quero ir nesse aí, menino. É, Aguinaldo. Quer ir nesse aí? Então fica ligado aqui no Estádio 97 para você concorrer a essa tremenda promoção, a vencer essa promoção. Ela é muito simples, a mecânica dela é simples demais. Basta você ficar um dia que você quiser, tá ligado aí ouvindo o Estádio 97, anote quantas vezes você ouve o avião do Estádio 97 passando, tá? Então aí você vai anotando, por exemplo, que nem hoje estamos aí no dia 20 de janeiro, e você começou aí anotando desde o começo do programa, tá anotando quantas vezes você tá ouvindo o avião do Estádio 97 passar, né? Beleza, anotou hoje? Tranquilo. Quando chegar a partir do dia 2 de março, nós vamos colocar os ouvintes no ar. O primeiro ouvinte que entrar no ar, ao vivo aqui no Estádio 97 e disser corretamente um dia que eu vi o Estádio 97, quantas vezes o avião passou naquele dia durante o Estádio 97, vai ganhar o direito de ir para Barcelona, assistir Barcelona e Real Madrid, levar acompanhante, vai aqui sendo ciceroneado pelo RG número 2. Tá animado, velho? Se eu tô animado, eu não vejo a hora. Tô contando os dias, contagem regressiva. Aí você fala, mas eu preciso ouvir todo dia e anotar todos os aviões de todos os dias? Não, escolha um dia que você tá ouvindo, anote quantas vezes você ouve o avião do Estádio 97 passando desde o começo do programa até o final do programa. Você precisa de apenas um dia, os dados corretos de apenas um dia para concorrer. Porque você entrando no ar aqui a partir do dia 2 de março e acertando quantas vezes passou o avião no dia que você escolheu, você vai ganhar o direito de ir para Barcelona. Quer saber melhor? Tá escrito, detalhado, com tudo que você precisa saber, vai lá no nosso site 97fm.com.br 97fm.com.br. E ó, é muito legal, porque não é só o clássico, é tudo que envolve o clássico. Desde o momento que você sai do Brasil, você vai embarcar no avião da Singapore Airlines, que é uma companhia top mundial, é uma das melhores do mundo, se não a melhor do planeta. É demais, o conforto, o atendimento, coisa de outro mundo, inigualável. Aí você vai ter um voo extremo que vai direto para Barcelona, não vai fazer escala. É, esse é o detalhe, né? Vai direto. Chegando lá, você vai ter tempo ainda de passear, vai conhecer coisas que só a Catalunha pode te oferecer. Oh, meu Deus. Não é? Por exemplo, desde o ano passado, a Catalunha está dedicando o ano ao turismo familiar. É verdade. Então, ou seja, você vai ter uma série de programas que são proporcionados para a família. O RG, por exemplo, já falou, ah, já que eu vou, a minha família vai também. Bora. Ué, não é? Vamos tocar castanhola lá, velho. Exatamente, um lugar agradável demais, você não, você vai pirar. Depois que você for pela primeira vez para a Catalunha, vai querer voltar. O Mota foi, o Mota pode dizer melhor. A Motinha conhece. Quantas vezes você já foi para... Cinco. Cinco vezes? Várias vezes, eu amo a Catalunha. O que, que você mais curtiu? Eu amo Barcelona, andar por Barcelona, é uma cidade maravilhosa para andar. Você anda pelas Ramblas, você vai para a cidade velha. São as Ramblas. As Ramblas são tipo ruas largas, né, cheio de lojas para você ver. Sim. Então, brasileiro que gosta de comprar, putz, a opção lá é gigante. Comer bem, se come muito bem, você vai para a... Você indica para a região levar os nossos ouvintes vencedores para as Ramblas. Ramblas. Vai ter uma paeja, Mota. Paeja, nossa, meu, você vai comer, você gosta de comer ostra, tem ostra. Sabe, tem ostra lá, é? Tem, bastante. Não, hein, irmão? É. Barceloneta. Comecei a achar interessante. Quem foi maldoso agora, irmão? Quem foi, Cátia? Quer ir pra praia, tem ostra lá, Cátia. Você quer beber bem? Você gosta de beber? Você reparou que a gente tá falando de tantas coisas legais e não falamos ainda nem do jogo. Nem do jogo, então. Que é simplesmente Barcelona e Real Madrid. Um dos grandes ativos de Barcelona. Mas Barcelona tem tanta coisa, você vai passar 5 dias lá, você fala, putz, não consegui ver tal coisa. Mas dizem que não é consegui fazer mesmo. Tal coisa. É, porque é tem louco. Tanta coisa em Barcelona pra você fazer. É. Você chega no hotel, está fácil. Você fala, putz, mas amanhã tem mais coisa pra fazer. E aí você fala, caramba, não consegui fazer tudo. Porque é muita coisa. É muita coisa. Olha, uma promoção coisa. Sensacional. É Energia 97, com apoio da Singapore Airlines e da Agência Catalana de Turismo, levando você e acompanhante para Barcelona, para assistir Barcelona e Real Madrid. Vá anotando aí quantas vezes você ouve o avião do Estádio 97 passando aqui. Por sinal, tá passando de novo. Eita, hoje tá que tá, hein? E nesse eu vou, hein? Hoje, o programa tá turbinado. Vem comigo! O programa tá turbinado, é isso aí. Vá anotando aí. Hoje já passou tantas vezes o avião, hein? Vá anotando, hein? Aí o cara, não tenho sorte. É. Gente, não é só uma questão de sorte, é uma questão de capacidade. Questão de capacidade. Você só tem que pegar um dia do Estádio 97 e anotar quantas vezes o avião passa durante um dia. Aí é lógico, a sorte de você conseguir ser o primeiro a ligar no dia 2 de março. Eu quero dizer que a sorte encontra capacidade com oportunidade. Você tem que escutar o programa, tem passaporte, claro, você vai embora. Pelo amor de Deus, programa bom, tem promoção boa e tem merchan, RG número 2. É verdade. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. O oferecimento de Stomazil, alívio imediato e boa digestão para a gente comer sem medo. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. O velho diz que vai comer tanto que vai levar um monte de Stomazil no bolso. Segundo o Mota, não precisa. A comida é tão boa, velho. Você não pode arregaçar. Tomar uma cava. O Mota diz que o RG vai descer do avião e vai fazer a seguinte lá pergunta. De onde você corre cá? Mas o RG... Não vou. Tá com a mulher dele, e o senhor seja muito respeitoso, que as comissárias lá da Singapura são maravilhosas, hein? Vou não. Eu sei. Seja muito respeitoso. E eu entrei no site e os caras são poderosos, hein, velho? É bonito, o negócio é bonito. É bom. Inclusive, pra quem não está participando da promoção, mas tá afim de viajar, é só entrar no site da Singapore. É singaporeair.com. Inclusive, tem uma promoção de passagens maravilhosa aí. Deixa eu ver quantos dólares. Quando eu vim do norte, a companhia só servia que suco. Olha, trecho São Paulo-Barcelona aí de volta, 788 dólares. Ah. Putz. Pra quem quer. Meu, vai perder essa? Vocês estão de brincadeira. Não, véio. É, por exemplo, eu tô vendo aqui, olha. Tem tanto programa pro resto do ano, meu Deus. Ó, vamos aos ouvintes. 3284-7987. Mas antes, Mota, notícia de São Paulo, Mota. Ah, tricolor! Ó, o tricolor já deu a resposta dele pro Boca, viu? É? Sobre o Álvaro Pereira. Não. Não. Vai ficar até o fim. Mas não respondeu ao Boca, porque não, o Boca não falou, perguntou. Ele deu uma entrevista falando, o Ataíde deu uma entrevista falando. Não sai, tem um, fica até o contrato. Se o Boca quiser, vem até aqui e paga pra tirar. Tá não, certo. Não vai pagar e vai ficar. É, exatamente, porque não tem condição. Ele falou, se o jogador vai ficar de biquinho e tal. Ó, e que o Boca não pediu o Clemente Rodrigues? Não, né? Aí não dá. Não, é. E primeiro é o seguinte, acertaram tudo com o jogador. Ah. Acertaram, ele foi lá, ele conversou, ele aceitou, queria. Mas não veio falar com o São Paulo. É. Você tá emprestado pro São Paulo até o dia 30 de julho? Então vem. Fica aqui e vai ter É junho. Vai ter que conversar com a gente. Mas, Mota, posso falar uma coisinha? É a questão da opinião, tá? A questão do gosto futebolístico. O Boca vai jogar Libertadores? Vai. Então por que, que você vai favorecer um time que vai jogar depois de seu adversário? Seria uma burrice. Agora, Mota, vou dizer uma coisa. A minha opinião, a questão do gosto. Eu acho que com o passar do tempo, as duas laterais de São Paulo, tanto o Carlinhos quanto o Bruno, não vão jogar e quem vai jogar são os que estavam. Pra mim, Álvaro e até o Hudson improvisado são melhores jogadores. O Álvaro é um jogador como zagueiro. O Álvaro é um jogador importante na Libertadores. Testou mesmo com o Álvaro como zagueiro. O Álvaro vai ter jogo e você precisa de um jogador com a característica do Álvaro. Se você for jogar lá contra o São Lourenço, você sempre critica o zagueiro baixinho. Não zagueiro. O Mota que falou que ele pode ser aproveitado como zagueiro. Eu acho que ele, como meio-campista ou como lateral esquerdo, mano, é um jogador necessário. Tem jogo, você precisa dar uma chegada mais dura fora de casa. É um jogador que interessa pra jogar Libertadores. Não vejo o estilo de um Carlinhos pra jogar Libertadores. Aí é a opinião, eu gosto mais do Álvaro. É, o Álvaro ele é aguerrido, mas o problema é que às vezes ele passa da conta. É, vai expulsa, precisa tomar cuidado, mas ele é bom, meu. Às vezes passa da conta, e vou te falar também, ofensivamente também o Álvaro pouco acrescentou no São Paulo. Quando chegou, até que chegou melhor, mas depois, ofensivamente... Ele é mais dedicado do que bom jogador, né? Ele é um cara que ele não perde aquela bola... Ele, se precisar quebrar a perna numa dividida, ele quebra. Se enfiar a cabeça na trave ali for necessário, claro, ele faz. É claro, mano, que temos exceções. Pouco nasce ali. Mas aí tá. Mano, é muito excesso demais, isso aí prejudica. Isso aí, mas nós temos algumas exceções. Não é excesso demais, porque excesso já é demais. O excesso, o que ele faz é demais. Tudo que ele faz é demais. Mota, é claro que nós temos algumas exceções. Mas raramente você vê times campeões de Libertadores. Temos as exceções, tá? Mas na maioria das vezes, times campeões de Libertadores... Não tem lá um grande time. Tem sim um bom taticamento, os caras aguerridos, os caras que pegam. Once Caldas foi campeão desse jeito. Então o São Paulo pode ser campeão? O time de São Lourenço foi campeão. São Paulo pode ser campeão, é isso que você quer dizer? Porque o São Paulo é bom. O time é bom time, o São Paulo, sim. É um time bom, mas normalmente você precisa ter um cara desse. Você diz que um bom time às vezes não é campeão? Como assim? Não tô entendendo. Não é necessário você ter um bom time tecnicamente, você pode não chegar. É isso que eu disse. O Cruzeiro era bem melhor que o São Lourenço. Ficou no caminho. Você precisa ter um jogador. Mas o São Lourenço é puta time, Portugal. Você tá de brincadeira. Não, o São Lourenço que é puta time, São Lourenço. O São Lourenço é um time banguela, mano. Quem tinha o São Lourenço? Pegou o Real Madrid, Portugal. Desculpa. Pegou o Real Madrid e foi espancado. Beleza, mas na Libertadores, o São Lourenço jogou muita bola. Não dá pra falar que foi só na vontade. Ele ganhou na final de 1-0 com gol de. Um time ganhou, pequeno, faz parte. Mas era mais aguerrido. Não tinha craque. Era um time lutador. Mesmo o Once Caldas. Once Caldas que foi campeão, não foi campeão à toa. Lógico que não, gente. Não foi campeão à toa. Tinha jogadores aguerridos. Eu lembro até hoje que ficou famoso o tal do Valentierra. Se sumiu. Aquele campeonato, jogou bem. Time taticamente muito bem armado, jogando bem. Toque de bola bom, os caras no contra-ataque matando a pau. Mas você não precisa ter só craque, você precisa ter dois ou três pra chegar. Isso não precisa ser Libertadores, qualquer campeonato. Você precisa ter, né? Tem que ter a química, tem que rolar. Acho que você precisa ter dois. Isso também não é namoro, né, Mota? Isso também não é namoro. Ah, mas tem que rolar uma química. Às vezes tem uns times que você olha e química foi legal. Mas não tem que todo mundo não fala? Às vezes não rola química. Você monta um super time. Até aquele São Paulo que foi campeão aí da Libertadores, que tinha um time muito bom, o meio-campo lá tinha o Dinho, tinha o Pintado, Luiz Carlos Goiano, depois. Mas aquele São Paulo lá, os caras que pegavam. Aquele São Paulo lá de 92, 93 ou de 2005, que foi campeão de Libertadores, tinha nego cara muito bom. Mas também tinha jogadores. É isso que eu tô dizendo. Também tinha. Tinha Miller, tinha Raí, tinha Toninho Cerezo. Escute, é o que eu disse. Tinha Palinha. O que eu disse é o seguinte: tinha grandes jogadores, mas tinha quem fizesse serviço. Tinha monstros. Tinha Pintado, tinha Dinho, tinha jogadores que pegavam. Você não é campeão só com craques, você precisa ter o cara no meio campo pra fazer o serviço sujo. Não é campeão só com craques e não é campeão sem os craques também. Tá de brincadeira, todo clube que vence uma Libertadores é aquele cara que é diferente. Tem que ter. A não ser o Corinthians, Sombra, que era um time aí homogêneo. Era aquele time que não tinha um cara nota 9,5, mas não tinha um cabeçudo nota 3. Mas o próprio Corinthians tá dentro de um contexto da história onde você tem muita dificuldade de ter jogadores diferentes. Sim. Então, se você for pegar começo dos anos 90, você vai encontrar vários times com jogadores diferentes. Super times. Até que você tinha o São Paulo com super time, depois você teve o Palmeiras com super time. Exatamente. Você entendeu? Hoje é diferente. E você buscava... Você ia lá no Flamengo, não era um super time, mas o Flamengo que tinha, porra, tinha Marcelinho Carioca, tinha Djalminha... brotavam craques de verdade. Sim. Hoje não brotam mais craques de verdade. Eu discordo do Portuga, mas eu discordo do Portuga quando ele então fala que é pra ganhar a Libertadores não precisa ter um baita time. Precisa não sim. Não precisa não. Precisa sim. Mesmo que no papel você não veja grandes jogadores, mas dentro de campo o cara precisa fazer por merecer. Acabou aquele negócio de Libertadores, é só porrada e ganha na malandragem. Acabou, gente. O São Lourenço é um time grande bola, time. Meu amigo. O São Lourenço tinha um time no brasileiro, ele lutaria pra até rebaixamento. Ô, Narigudo, o que aconteceu? Você sumiu? Fraco. Chegando no negócio rápido demorou, mas tô aqui, firme e forte. Então não faz sexo, firme porque... Forte. Não, depende do tempo, às vezes o cara... Olha a calça, olha a roupa do cara, velho. Gente do céu, brother. E agora deixou a cuequinha aparecendo. Alguém te vê sair de casa assim? Mas com essa cara que ele só tem, ele a roupa ser... é o de menos. Véio, não, mas só ele que ia ser cafona, velho. Deixa ele. Vai pro telefone. 3284-7097. Oferecimento de BV Financeira. Precisando de dinheiro, a BV tem a solução. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV, você sempre pode mais. Estomazil, alívio imediato e boa digestão pra gente comer sem medo. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Só os virgens hoje, hein? Só o dedinho virgem. Alô? Alô? Quem fala? Vitor que tá falando. Oi, desculpa, qual é o seu nome? É Vitor Rodrigues de Souza que tá falando. Vitor Rodrigues de Souza. Quantos anos, Vitor? Eu tenho 1.9. 1.9, RG. É, mano, é aquela coisa. Não pode atirar pedra no Vitor que quebra, velho. Ah, é verdade. Água não, Lô, tá acabando a água. Não joga água, não. A gente vê que tá ficando velho quando o cara fala que tem 19 anos e eu e o Sombra, principalmente, são quase 30 anos, quase! Meu 30 Deus! Anos, quase 30 anos atrás. É verdade. Nada Deus mal, hein? Céu, uma véio. Vida, velho. Pode falar. Tá envelhecendo, Benjamin. É, você é aquele leão que não consegue mais levantar a perna pra mijar. Eu consigo, não. Eu não peço, não. Como é que é? É verdade. Aquele leão que vai urinar e urina na própria perna. Precisa daquele negócio que você põe no hospital. Eu vou te falar, mas. Tudo passa muito rápido. Passa muito rápido, passa. A gente fala, passa rápido. Por isso tem que aproveitar a vida, caraca. É verdade. Nossa, se você tivesse agora um copo de uísque, o 38 na mão, você se matava. Pode falar, eu não... Pode falar. Mas você é deprê, eu tô no momento... Ah, tá, não, eu tô chorando, aí a vida tá passando rápido. Sabe o problema? Calma, Mota, deixa ele falar. É, eu tô bem. Tudo bem. O problema foi esse ouvinte estragou tudo. Você tá chegando de onde? Porque ele não deveria ter falado que tem 19 anos. Você tá chegando de onde? Mas o cara, meu. Nesse estado de espírito lamentável. Horas, tá bom, esse ouvinte foi extremamente deselegante com o programa. Olha, não fica triste, não. Não fica triste. Você tem que pensar o seguinte: você tem 45, ele tem 19. Tá certo? Você precisa ver o seguinte, bicho. Se o que tem de resto pra você não pode ser melhor do que tem de resto pra ele. Ah, ufa, você me animou agora. E tem claro. Agora quem tá na deprê. Como assim? E tem que pensar, você já passou por 19, velho. Entendeu? Você troca os 19 pelos 45? Você voltaria, arriscaria tudo e voltaria atrás? Nossa, aos hoje. Aos 19? Hoje. Você sério? Troca os 19 hoje. Pelos 45? Voltava pros 19? Voltaria. Mas não ia ter mais assim. Não tem mais seus filhos, não tem nada. Você não sabe nem se você vai tê-los. E não. Nossa, é voltar pra trás. Você quer todos os benefícios. Você vai trocar a incerteza pela juventude. Se é pra voltar pra ter tudo de novo, você tem porra. Dinheiro, aos 19. Eu não digo pela vida, não pela vida pessoal, mas pela vida profissional, eu trocaria, voltaria. Não, mas aí tem que ser o conjunto da obra. Aí tem que ser o conjunto. Você podia estar vendendo diamante. Não, eu não trocaria nada, mas a vida, pela vida profissional, eu trocaria, eu voltaria assim. Você podia estar pensando agora com seus parceiros aí, diamantes, etc. Né? Não, a coisa que eu me arrependo na vida foi quando eu tinha acabado meu colegial, eu já te falei isso uma vez. Em vez de ter, eu comecei a trabalhar cedo, tinha que ir morar fora, conhecer outra cultura, abrir a cabeça. Morar fora é difícil. E outra, o cara que termina o colegial. O cara que termina o colegial. Poucas pessoas, poucos, sabem com 18 ou 19 anos o que eles querem ser da vida. Concordo. Aí você fica com aquela pressão, não, preciso fazer a faculdade, preciso fazer, trabalhar não sei o quê. Lá. E são poucos. Ó, de cada 100, não sei se 5 têm convicção absoluta do que querem fazer na vida profissionalmente. É verdade. Então você sai, vai viajar, vai se virar, vai conhecer uma outra cultura, vai ver o que você gosta. Mas que bonito. Você fica pregando, se eu quero ver teu filho agora mais 3 anos, falar, vou embora. Mas pode falar. Vou sair daqui, vou largar. Mas eu vou te falar. Pra um canto que nem você vai me achar. Mas eu vou te falar. Não, isso não, mas que eu incentivo já, desde já, a fazer um intercâmbio, aí conhecer outro país, morar, se virar. Lógico. Só que, Benjamin. É ruim pro pai que fica, bonito, mas é bom mas pros filhos. 90% de quem tá ouvindo não tem como fazer um intercâmbio. Eu incentivei o Quinzinho a fazer um intercâmbio. Comprei Dubai pra ele. Mas tem muita gente. Hoje tem muita gente que consegue fazer. Tem muita gente que vai morar em outro país também. Olha, tem cara que vê de se aventurar. Tem cara que vê de se aventurar aqui. Eu não vou nem ferrando. Tem cara que vê de se aventurar aqui. Aqui é aventurar mesmo. Então, o mano fez. Tudo bem que a Austrália devolveu, mas ele fez. A Austrália recusitou, mano. Agora não. Tudo bem, ué, mas inclusive eu recebi recentemente o e-mail do governo australiano pedindo a minha volta. É verdade. Devendo o quê? Imagina. Deixou devendo o quê, mano? Não, quando você vai se registrar na Austrália, eu tinha visto de estudante, mas eu trabalhei lá de maneira registrada também. Visto de estudante. É verdade, RG. Eu fui fazer uma alteração lá para que eu pudesse trabalhar na Austrália. Mano, oi. Clorofila. O que tem a ver? Clorofila o quê? Não, mas eu fui fazer essa alteração de visto pra poder trabalhar. E, inclusive, eu deixei dinheiro lá pro governo australiano, porque eu tinha como se fosse um fundo de garantia pra receber e não peguei. Eu deixo aqui pro governo brasileiro todo dia. Então, mas eu deixei pra Austrália, pra eles investirem em pesquisas com cangurus. Tá certo. Ô, amigão, qual o seu bairro? Tudo isso que eu ouvi, você tem 19 anos. Que beleza. O sombra tá louco. Então, muito louco. Cara, eu tava ouvindo ele falar esse papo aí sobre idade, que você é novo e fica às vezes meio receoso pra poder fazer as escolhas da sua vida, né? E isso aí é pura verdade, cara, porque assim, você tá na adolescência, né, aquele sangue, né, forte, sempre querendo fazer as coisas assim, adrenalina e tal. E a escolha da minha profissão hoje em dia foi meio complicada, né, porque assim, eu tive várias e várias dúvidas sobre o que fazer, né. E hoje em dia eu estudo, né, bastante publicidade e tal, e eu tô numa empresa junto com meu pai, né, a gente cuida de uma empresa chamada, posso fazer o meu chefe da minha empresa? Pode, fala aí, Almeida Colchões, né, Almeida Comércio de Colchões, a gente tem uma empresa, né, que a gente vende colchões e imóveis em geral, né. Daqui a uns dias eu tô aí batendo as casas Bahia e loja de Marabraz, vão estar tudo no final da minha empresa. Boa. Vou comprar tudo na minha loja. Cara. Ah, colchão Zé Almeida, que beleza, aqui, colchão Zé Almeida. Mas você chegar lá nas Casas Bahia e falar assim, olha, eu anuncio no Estádio 97, eles vão comprar todo o seu lote de colchões. Colchões Almeida, onde você só peida. Que beleza. Péssimo publicitário. Colchão Almeida, onde você deita, RG? Onde você deita, RG, Colchões Almeida? Ô, amigo, se comer a sua pizza de brócolis. Mas já que você tem uma loja de colchões pizza, aqui, deixa eu te perguntar, qual que é o melhor colchão que existe? Não, cara, o melhor colchão que existe é o meu colchão, entendeu? O cara é bom. Mas fala essa aí. História é de colchão de fibra de bambu. É, aquele negócio de molas ensacadas, essas coisas todas aí. Explica. Adoro ensacado. Colchão de mola ensacada é bom. Você que tá querendo casar aí, mano, colchão de mola ensacada é bom fazer o serviço de vez em quando. Dá umas puladas, dá igual. Não, mas, por exemplo, aí, se você ajuda, né? Entra um cliente na tua loja, qual, o cara fala, quero o melhor colchão da loja. Qual que é o colchão que você indica? Então, no momento aqui, o melhor colchão que eu tenho aqui é um colchão de mola ensacada, né, com pilotoque a laser. Como é que é o pilotoque a laser? É o seguinte, o colchão esquenta, é um colchão pra quem tem pessoa na foto, que tem problema na foto, um colchão semiortopédico, né? Esse calor que tá, velho, a última coisa que eu quero é que meu colchão... Com ar-condicionado não tem? Um colchão com ar-condicionado? Esse calor que tá o melhor colchão d'água, pô. Não, mas ele não esquenta assim, tipo, pra queimar, entendeu? Aquelas massageadoras laser, não sei se já chegaram a ver. Sim. Então, é tipo no mesmo esquema, entendeu? Quanto tá um king size? Então, isso é só por encomenda, né? Porque isso não é tamanho oficial, né? Então, não existe. Eu gosto de deitar e esparramar, entendeu? Agora, colchão bom é colchão de quando a gente viaja e fica em hotel. Nossa. Fala a verdade, como é bom colchão de hotel, né? Eu não sei de onde os caras compram esse colchão, eu confesso. Como que é? Como é que, da onde eles compram? Eu não sei onde esses caras arrumam esse colchão, porque... É a mesma coisa? É, traz tudo tranqueira. Pelo menos no hotel que eu já fui na minha vida já é tranqueira, né? Ah, você fica só aí. Que hotel você fica, porra? Ele fica em albergue. Mano, você perguntou onde é que eu morava? Eu moro aqui em Goianá, Zona Leste. Não sei se isso é perto do, da nossa arena, mano. Boa, mano. É. Perto é um da nossa rico. Arena. Você é um cara muito rico, porque a Zona Leste hoje é a zona mais cara. Quanto da cidade tá de São um metro Paulo? Quadrado lá? Você é do BNDES? Ó, ó, números de São Paulo, a Zona Leste é a zona que mais consome no, no São Paulo, né? Ei, mano, então... quanto tá um metro quadrado lá? Um metro quadrado hoje, a região ali de Guaianazes passou a Vila Nova Conceição, a região. Quanto tá custando, acho que uns 18 a 19 mil metros. 18? 18 a 19 mil. Caraca, velho. Isso na baixa, viu, RG? Na alta o negócio tem tá já... Tá bom, mano, tá, tá mais, isso sim lá. Ô, amigão! Tá. Oi. E com relação aí aos possíveis reforços do Corinthians, cara, o Edu Dracena tá praticamente certo, vai ser apresentado amanhã. Mas e o Conca? Pintou informação hoje na Folha de São Paulo que o Corinthians vai dar, talvez, aí a última investida no Conca. Vai oferecer 5 milhões de dólares e vai pagar aí uma boa parte do salário e a Unimed arcaria com o restante. Não eram reais ou é dólares? Não, cara, ó, é o seguinte, eu oro todos os dias da minha vida pro Corinthians conseguir trazer o Conca, cara. Porque é o seguinte, ó, o Edu Dracena vai ser um bom reforço no lugar do Felipe, porque... Desde quando acompanho futebol na minha vida, eu nunca vi um zagueiro tão ruim igual esse cara, né? Não confio no Felipe, verdade. Não, cara. Ó, eu lembro até hoje, eu tava assistindo o jogo ano passado do Corinthians e Atlético Mineiro, o Corinthians infelizmente teve aquela derrota de virada incrivelmente, porque aquilo ali não acontece todo jogo. Aí os caras do Atlético Mineiro falam, não, aqui eu acredito, aqui é raça, aqui é... Cara, é ridículo, meu. Eu não sei como é que os caras conseguem ganhar jogo daquele jeito, todo mundo treina as pernas com o Atlético Mineiro. Assim, ah, ó, depois que eu vi aquele Felipe jogar e aquele tal de Guilherme Andrade, volante do Corinthians, cara, meu, não dava. Depois daquele dia lá, eu falei, não, porque aqueles caras eram muito ruins, meu. Os caras não fizeram nenhum gol com jogada trabalhada, os caras não fizeram nenhum gol passando a bola, fazendo um dia, fazendo jogada bonita. Era só chutão na área e os nossos zagueiros, o meu zagueiro, né, o zagueiro do meu time, e o meu volante querido, né, acabou entregando o time e a gente teve aquela derrota... Não gosto nem de lembrar disso aí, cara. Mas isso é passado, velho. Seja bem-vindo. E o Conca, cara, e só eu pensar em o Corinthians jogando com Conca, Renato Augusto, Emerson, Sheik e Guerreiro, cara, já. Minha vida já fica bem melhor. Ah, eu também acho, cara. Se o Conca viesse, aí sim o Corinthians ia acertar na mosca, cara, essa contratação. Porque o Corinthians, ele tem ali nas opções ali de meia. O Corinthians, ele ainda tem o Jadson, tem o Guerreiro, quem sabe até o Christian. Guerreiro na meia? O Guerreiro não, tem o Lodeiro, tem o Danilo, tem o Jadson. Então, mano, queria que você falasse isso pra mim. Porque, por exemplo, ó, todo mundo, quando eu assisto o Estádio 97, faz bastante tempo já. E assim, eu sempre vi vocês criticando o Mano, sempre falando que o Mano não era um treinador pro Corinthians, né? E assim, eu ficava receoso, assim, eu não gostava quando ele colocava o Petros pra jogar, por exemplo. Porque assim, porque o Corinthians tinha outros jogadores pra colocar e não colocava. Eu queria ver o Lodeiro jogar. Porque assim, o Lodeiro, quando jogava no Botafogo, ele era um bom jogador. Um jogador que sabe que era acima da média daquele time do Botafogo. E assim, ele veio pro Corinthians, não teve o espaço dele, agora o Tite deu espaço pra ele poder jogar. Nessas duas partidas eu não vi nada do futebol do cara. Você acha que ele vai virar? Você acha que precisa trazer outro meio pra colocar no lugar dele? Porque o Jardim também tá lá tirando, né? E não tá dando, né? E aí, amigo, o Corinthians acaba de empatar o jogo novamente na Copa São Paulo. Aí você tá acompanhando a partida ou não? Eu tô no trabalho, cara. Eu tô ouvindo vocês aqui no rádio. Boa, o Corinthians tá empatando aí com o São Caetano aí em 2x2. Você tem visto alguns jogos do Corinthians nessa Copa São Paulo ou você não tem acompanhado muito? Então, ó, eu vi só o jogo de sábado só, mas o sábado foi domingo. É porque eu tava assistindo a finais de futebol americano e tal, que eu acompanho, mano. Que é bom, né? Não deu pra eu poder ver o jogo, mas... Eu ia te perguntar se você... Sobre o campeonato junior. Ah, então nem adianta te perguntar aí se você viu algum jogador aí que pudesse tá ocupando uma vaga no time principal. Aí. E você que viu, quem é bom? Olha, esse Matheus Portuga, o Matheus Cassini é realmente um jogador aí que apareceu bem. É um jogador que eu acho que se o Tite tiver um pouco mais de tranquilidade com ele, aí principalmente no Campeonato Paulista, o Corinthians possivelmente vai alternar escalações, vai colocar time misto pra disputar, pode dar uma chance pra esse menino aí, cara. O Tocantins aí, o Guilherme Arana, que já passaram pelo time principal, aí eu não acho que vão vingar não, cara. Apesar de estarem fazendo uma boa competição também na Copa São Paulo. Mas eu acho que esse Matheus aí é um menino que realmente pode ter uma oportunidade. Tu sabe qual jogador eu gostei da base? Quem? O Ralf. O Ralf não era da base. Ô, amigo. E aquele Gustavo Tocantins lá, que tava jogando no time principal, aí colocaram ele pra jogar lá na Copinha? Então, na Copa São Paulo ele fez uns gols aí, cara, mas eu não boto fé nesse moleque, não. É aquele tipo de centroavante que perde muito gol. Sabe aquele cara que chega na frente do goleiro aí e desperdiça 4 pra marcar 1? O Wellington Paulista. Tá falando do Ademilson? Não, é do Tocantins mesmo, mas... Esse aí já teve uma oportunidade, mas eu não senti firmeza nesse moleque, não. Mas esse Matheus aí, eu acho que o moleque vai jogar uma bola mesmo se tiver uma chance. Mas, ô, amigo, sim. Com relação já aí à pré-Libertadores que o Corinthians vai disputar, meu, o Corinthians ele pega o Once Caldas. Preocupa? Então, cara, a única coisa que me preocupa é porque o time é colombiano, né, meu? Então, a Colômbia vem crescendo muito seu futebol esses tempos, né? E assim, não é provavelmente um jogo fácil. A gente vai passar com certeza, né? Isso eu tenho total fé. Não, mas ô amigo, você apostaria a sua fábrica de colchões? Não entendi. Você apostaria a sua fábrica de colchões? Então, a gente conversa, entendeu? Ainda conversar, né? Almeida Colchões, maravilhoso. Perdeu na aposta. Gol do Once Caldas. Mas, ô amigo, me desculpa o Once Caldas aí, mas, por exemplo, um time brasileiro que vai para uma repescagem de Libertadores, ou seja, vai pegar essa primeira fase aí, mais conhecida como pré, é um time que tem qualidade, porque no Campeonato Brasileiro você tem 10 times aí que podem brigar pelo título, tá certo? Agora aí, o campeonato colombiano, velho, o cara vai pra uma repescagem, desculpa, a Colômbia não tem ninguém. Mas, mano, o Tolima, colombiano, Tolima, com todo respeito, o Tolima lá corresponde a Ponte Preta aqui no Brasileirão. E o Tolima tirou o Corinthians, João C. Caldas lá, pelo menos é um pouco maior do que o Tolima. Você tá fazendo exceção à regra, Portugal. Não, mas existe, é isso que eu tô dizendo. A chance de o Corinthians ser eliminado pelo João C. Caldas é praticamente nula. Mas o Tolima eliminou o Corinthians. João C. Caldas é maior que o Tolima. João C. Caldas é praticamente nula. Vocês não aprendem, meu Deus. Candidato humano. E vingaremos o São Paulo, que perdeu pros caras aí. Eita! Vou falar em São Paulo. Cadê o replay do Tolima? Falar em São Paulo, quero mandar um abraço especial pro Juvenal Juvenes. Juvenal tem? Acabou o tratamento dele de quimioterapia. Sim. O Juvenal tá bem. Boa. Sério? O Juvenal tá recuperado. Tô falando sério. Agora ele pode continuar a guerra com a idade. Não é verdade, eu acho que é. Eu tô falando da ele falou que é. Mas eu tô falando da saúde, eu não tô falando de guerra. Então, mas eu falei, agora ele tá apto a continuar a guerra. Não, tem que continuar a guerra nenhuma. Mas ele falou, não fui eu. Não, mas sou eu que tô falando, não tô falando de guerra, eu tô só querendo mandar um abraço. Porque eu gosto muito do Juvenal. Eu também gosto. O Juvenal passando um momento difícil de saúde. Acabou notícia, o tratamento, né, de quimioterapia dele. E o Juvenal está bem. Bacana, legal isso. Saber. É bom sempre ver uma pessoa... Eu gosto muito do Juvenal. É sempre ótimo ouvir que uma pessoa vence uma doença. É verdade, então que está vencendo ou que vence. É maravilhoso isso. É isso aí, eu também achei legal, bacana a notícia. Não é? Ô Vitor. Oi. Olha, tudo de bom, que a sua fábrica de colchões seja próspera, que você venda muitos colchões, faça sucesso, fique muito rico. Muito rico. E anuncie aqui. Isso se ele quiser, claro. Mas nunca aposte sua fábrica pelo Corinthians. Mas não aposte sua... Boa, Mota. Mas não aposte sua fábrica no resultado. Não, tá dormindo no chão, viu? Senão você vai deitar na cama e chorar, velho. Vai nada, velho. Aposta seco aí, velho. Vai sair esticando uma folha de jornal. Ó, apostar no Corinthians é sair com um par de ar... Um par de ar. Apostar no Corinthians é sair com um par de ar na mão, velho. É uma piada. Você aposta seu carro, mano? Você aposta o seu carro? O meu contra o seu, aposto. Não, o meu contra o seu. Vamos aí, covarde. Vamos aí, então, covarde. Você apostaria seu carro? Aposto. Contra o seu, aposto. Vamos. E se for São Paulo e Corinthians, aposta? Se fosse São Paulo e Corinthians, aposta. Eu apostaria. Eu apostaria o meu corpo pela Portuguesa. Eu apostaria. Aí você vai perder. Essa é a ideia. Mas tá louco pra perder. Já que foi citado o português, mais uma informação que chegou por aquele convite. O presidente ainda, até o final de fevereiro, deve renunciar. Não, a notícia é se abriu. Não, o presidente vai renunciar, viu? Já vai pedir o pinico, vai pedir pra sair. O Capitão Nascimento vai no carnê. Ô, Vitor! Oi! Tudo de bom, boa noite! Boa noite, um abraço pra vocês aí, ó, sou fã de vocês aí. Obrigado, fera. Boas vendas, cara. Ó, cara, vocês salvam minha tarde aqui dentro da empresa, cara. Parabéns, obrigado pelo trabalho com vocês aí, que são muito bons, tá certo? Valeu, cara, muito obrigado. Muito obrigado. Valeu, obrigado, obrigado por vocês aí. Valeu, tchau, tchau. Valeu, valeu, tchau, tchau. Esse é o Vitor Rodrigues, corintiano, participando aqui do Estádio 97, no oferecimento da Polo Armando. Vou te falar uma coisa, ontem eu estava conversando com alguns amigos e assim, o ar-condicionado, que há muitos anos atrás era um luxo, hoje é artigo de necessidade. Nossa. Não, mas é verdade, gente. É, cientistas dizem que se você não tiver um ar-condicionado nos próximos 10 anos, a chance de você morrer é muito grande. É, então, amigão, quando o assunto é ar-condicionado, pra não esquentar a cabeça, você já sabe, né? Tem que falar com a Polo Ar. Isso é uma tática pra incentivar a compra. É, desde 1979, a RG distribuindo condicionadores de ar pra todo o Brasil. Na Polo Ar, você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento pra lá de especial. Esse é top e eu recomendo, tá bom? E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados no mundo inteiro? Não sabe? Eu te explico. Existia um senhorzinho chamado Willis Carrier. Esse cidadão inventou o primeiro condicionador de ar em 1902. Maravilhoso. Tornando a marca uma das líderes mundiais na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Willis Carrier, você é muito importante. Você é um Jesus dos tempos modernos. E pra você, amigão, ouvinte do Estádio 97, entrar de vez nesse novo clima, a Polo Ar e a Carrier oferecem um split highwall de 9 mil BTUs. Que baita apresentaço, hein? Ainda mais nessa época que tá um calor lazarento. Quer ganhar o seu? Fica ligado aqui no Estádio 97, que na sexta-feira tem o quiz, tá bom? Acertou as três perguntinhas? Leva na hora um split highwall de 9 mil BTUs. Acesse aí, poloar.com.br e saiba por que a Polo Ar é a maior distribuidora de ar-condicionados do Brasil. Estamos combinados, né? Com a Polo Ar-Condicionados, você entra no clima, amigão! É, e tem promoção! Boa noite, Jorge Carmelo! Boa noite a todos aqui, boa noite, Sombra, boa noite a todos os ouvintes aqui da Energia, alegria da cidade. Olha que gostoso esse calorzinho, é muito bom, né? Imagina como é que tá o verão lá em Bertioga agora com esse calor, todo mundo junto. Imagina. O ouvinte da rádio adora esse calor, é isso, né? E Sombra, hoje, olha só, eu tô até emocionado. Por quê? Porque a gente agradece muito a Energia 97, que inspira a gente em várias promoções. E hoje não vai ser diferente. Vem promoção nova. Vem promoção, não é promoção, é a promoção nova aqui na Energia Alegria da cidade, chamada Teco Teco da Energia Alegria da cidade. Como assim, Teco Teco? É o seguinte, a Edneia já tá aqui dentro com o motor do Teco Teco. Toda vez que a gente ligar o motor e você ouvir no seu rádio. Aquele que passa na praia com a faixa. Toda vez que você ouvir esse áudio aí, esse som do Teco Teco, que é o... Põe de novo o avião, põe o Teco Teco. Vamos lá, vamos lá, vai, vai. Liga aí, Edneia, vai. Edneia. Passa o Teco Teco. Na verdade, isso, Sombra, é o motor da Pampa, a gente não tá falando. A Pampa tem esse. Vocês adaptaram a Pampa? É, porque a Pampa, o Edberto Perna dançou a Xê lá na Pampa e enterrou ela na areia lá, então a gente reaproveitou o motor. Mas isso não importa, importa que você ouviu, você pode anotar aí, tá bom? Porque a promoção é a seguinte, a gente vai estar, olha só que bacana. A gente vai estar. A Rádio Popular tem gerúndio sempre, que é muito bom, é muito gostoso e bonito. Vamos estar, olha, saindo do Campo de Marte e chegando no aeroporto do Tucuruvi. Olha que bacana. Como assim? Tem aeroporto da onde? Do Tucuruvi. Tem aeroporto lá? Não, a gente vai fazer ainda. Vai ficar super do lado bacana. Do shopping. É, do lado do shopping. A Edneia... uma clareira. É. A Edneia vai botar papel marcha lá pra ficar super visível pro piloto. Marcha. É, então você vai sair do Campo de Marte, esse aeroporto bacana, todo climatizado, novo, pra chegar no aeroporto do Tucuruvi, pra assistir o maior clássico, Sombra... da Várzea Paulista. Qual? Isso é bom, hein? Você, quem é o time? Você vai assistir o Pipoco City, olha só. Contra o Família Refugão. Olha que bacana. Nossa. Mas tem que anotar quantas vezes a pessoa ouve o teco-teco do. Exatamente. Essa é a mecânica. A gente chama de mecânica. Olha o teco-teco. Todo mundo abaixando, né? Quando eu passo o teco-teco. Você sabe que pra Edneia ligar o motor agora é igual quando você ligava o Imagine, sabe? Ela puxa. É bacana demais. Olha só, e o ganhador, Soma, não é só isso. Porque o ganhador, além de tudo isso, vai ganhar além da passagem, vai ganhar um quichute. Olha que legal. Mas um quichute com um cadarço grande, que é pra você poder amarrar na canela. Pra ficar bem assim. Sim. Usado, usado. Vai ficar legal. É. Usado. E a o Teco-Teco, pra quem não sabe, pra quem não perguntou, ele vai ser pilotado pelo Edmilson, que tem um curso vasto. São mais de 30 horas de Flight Simulator. De Flight Simulator. Flight Simulator. Exatamente. Que é isso? Ele é experiente, nunca deixou cair o flight. Ai. Ele vai muito bem disso. E a Edneck vai fazer o serviço de bordo. Mas dá pra ela se locomover dentro do teco-teco? Não, é só ela puxar o braço pra trás que já tá ali, né? Só comendo. Dá olha, água! Exato. E um serviço de bordo muito gostoso. Vai vir com direito a um copo de água e cremogema. Olha que bacana. Cremogema no avião, velho. Toda vez que você ouvir esse áudio, põe aí, Edneia. Edneia? Liga aí, liga aí. Tadinha, tá com triste de machucar. Tá com cadê o marido dela? Então agora, olha só, amor. Cadê o Edmilson? E olha que legal, eles não sabiam disso, eles estão aqui no estúdio. Agora eles são tímidos, mas estão aqui. Eu vou sortear agora o integrante pra ir junto com o participante que vai ganhar essa promoção. Vou sortear aqui. Ah, sério? É, agora não aqui. Acredito. O Mano vai me ajudar a sortear. Por favor, vamos fazer o sorteio então. Ó, temos 10 papéis aqui. 10? Você tem 10 funcionários? 10 papéis aqui, vamos certo. Lá, Mano. Olha lá. Escolher um aqui. Vai ver que nós estamos concorrendo, o Edmilson também. Ah, o Edmilson que vai pilotar. Posso falar? Pode, vai lá. Quem ganhou? Edmilson. Olha o Edmilson ganhou. Ele vai junto com você. Que bacana. Energia, alegria da cidade. Mas não é ele que pilota o avião? Na verdade, todos os papéis estavam escritos Edmilson. É, ele vai, então é isso, viu, Sombra? Essa promoção é que a gente vai divulgar. Muito obrigado, mas viu, gente? Mas pra isso tem que anotar quantas vezes você ouve o teco-teco do estádio. Exatamente, olha lá. Motor de lavar roupa, velho. Foi a última vez que o motor ligou, que bacana. É a máquina de lavar roupa. Obrigado, promoção aí. O Bajo, dona mecânica, muito legal. Obrigado, viu, Bajo? Valeu, Carmelo! Beijo! Estamos chegando ao final de mais um Estádio 97. Ô, Sombra. Sim, mano. Só pra finalizar aqui, o Corinthians conseguiu virar o jogo aqui diante do São Caetano. Gol de pênalti aqui. 3-2 Corinthians por enquanto. Tá arrumaram bom? O pênalti? Não, foi um pênalti mesmo. O cara deu uma cajadada no moleque do Corinthians aqui, velho. Não manda o Rudy chupar, tadinho. Olha a roupa que ele já veio hoje. E ele veio com o namorado. Deixa o de azul é namorado dele. Deixa eu dar uma acelerada aqui. Tem uma galera grande aqui pra mandar abraço, que é a turma lá do Citibank, da DZL. Então tá aí o Ducati, o Zonata, o Tropeço, o Anão, Gonçalves, Pedroso, Gil, o Aitu, o Bruno, o Norquevicius. Suretri, olha aí. E o Mudo. Um abraço pra todos vocês e um abraço pro seu amigo, né, o marido da Fernanda, é isso? É o Murilo. Murilo. E pro pessoal. Lanchinho. E vai, levar vai levar um cartãozinho tapa na camurça. Mas antes eu vou pegar, gente. Pessoal do condomínio lá, do Grupo Os Trouxas. E eu queria também mandar um abraço aqui, olha só que bacana. Manda. Grupo 100% Juventude Futsal, com o Lucas, com o Wagner, com o Josi, o Alan e o Quinzinho. Legal. E pro Marcão. Não, o Quinzinho eu dei por minha conta. Ah, o Quinzinho é sua filho, conta? Velho. Tá certo. E um abração pro Júlio César Frutuoso, que levou a camiseta do Estádio 97. Camiseta do estádio produzida pela Fit Camisetas, Fit, o parceiro do seu evento. O site é fitcamisetas.com.br. Um abraço também pro Marco Souza, da Singapore Airlines. Grande Marcão. Que tá aqui com a gente hoje no estúdio acompanhando o Estádio 97. Valeu, cara. Obrigado. Estádio 97 volta amanhã, 5h30, no oferecimento da Polo Ar. Com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima, acesse poloar.com.br. BV Financeira, precisando de dinheiro? A BV tem a solução. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV você sempre pode mais. E Estomazil, alívio imediato e boa digestão para a gente comer sem medo. Se persistir os sintomas, o médico...